Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast, o 100º programa. E hoje nós estamos aqui com o bandido do aniversário, João Pedro Benício. Opa, obrigado. Estamos aqui também com a presença do editor mestre, o guardião do conhecimento, o Magaren. E já que é o programa 6, estamos aqui também com o sem vergonha do Maurício. Nossa, Deus. E agora também contando com a presença daquele que saiu da sua caverna, o regresso da volta do centenário Mônio. O regresso da volta daquele que nunca foi. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças aos esforços daquele que não é centenário, mas é um patrimônio histórico do Tripcast, o Eric. Como sempre, o cara não participa faz 50 programas. Mas continua sempre por sua culpa, não mudou isso. Só quero saber o que é patrimônico. Eu falei patrimônico? Sério mesmo? Patrimônio histórico. E nós estamos aqui no 100º Tripcast, né? E por mais que 100 não pareça ser um número muito alto para um podcast, né? A gente tem muito mais podcasts além do Tripcast. Então acaba sendo uma comemoração de todos os podcasts que a gente tem, né? Que já deve ter uns 750 programas lançados atualmente. É muita coisa. Você imaginava que ia chegar no Tripcast número 100? Cara, são 100 programas que só sobre Homem-Aranha, basicamente, e seu universo. É uma coisa que, quando eu comecei, eu lembro que o povo olhava e falava assim: ah, mas você acha que tem tema o bastante, assim, que rende? Você tá sendo muito prepotente, já falando que vai ser o melhor, não sei o quê. Ah, isso aí, a gente pode comentar daqui a pouco. Então, assim, esse programa ele vai ser um pouco diferente, porque como ele é um programa comemorativo, a gente vai fazer aqui vários blocos diferentes, né? A gente vai ter alguns depoimentos dos membros do site, a gente vai ter no final, na segunda metade do programa, um compilado de melhores momentos de todos os programas que a gente tem, né? De Tripview Classic, de Tripview, de Tripcast e tal. Então a gente vai ter aí mais de meia hora só de melhores momentos. Então fica ligado aí que o Tripcast volta depois dos comerciais. Tênis Montreal, porque você é pobre! E há pra curar, pra cura, pra curar. Agora na versão supositório. Oi pessoal, eu sou o Eric e eu tô muito feliz aqui de nós termos chegado no Tripcast 100 do Aracnofan. Por mais que 100 não pareça ser um número tão grande para um podcast, né? O Tripcast é mensal, então a gente tá falando aí de 100 meses de programa, né? O primeiro Tripcast saiu lá em 2011 e a gente tá agora em 2020, quase 10 anos depois, comemorando essa marca aí, né? Claro, né? Além do Tripcast, vem a enxurrada de outros podcasts que a gente faz, que acompanha essa conquista. E pra mim, fazer parte do Aracnofã é uma coisa muito legal, porque assim, desde quando eu era criança, eu gostava muito do personagem, e eu sempre fui uma pessoa que morava forever alone, né? Pelo menos no que diz respeito a quadrinhos, né? Eu tinha amigos que gostavam de outras coisas, de jogos e de Dragon Ball, essas coisas, mas de quadrinhos não tinha nenhum. Então, a minha experiência com Homem-Aranha era eu com as revistas e assistindo desenho e o que fosse. Então, agora, depois de tanto tempo, fazer parte desse tanto de amigo que eu formei ao longo desses anos aqui, não só no site, mas também nos grupos, né? Que do Aracnofan e tudo mais, é uma coisa muito legal como fã. E eu comecei o site sem saber nada de Homem-Aranha. Agora eu sei nada mais um, talvez. Eu aprendo sempre com os outros membros do site aqui todos os dias e também com as pessoas que participam nesses grupos, na comunidade, né, que o Aracnofan virou. Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente ao longo de todos esses anos, quem chegou agora, quem acompanhou só por um tempo, não importa. São vocês que fizeram o site e o Tripcast durar tanto tempo, né, e chegar nessa marca que a gente chegou hoje. Então, meus parabéns pro Aracnofan, pro Tripcast e pra todo mundo que é fã desse personagem, né? Essa conquista é de todo mundo. E Tripcast! Eu sou o Mike, conheci o Aracnofan antes mesmo do Aracnofan existir. A ideia veio do Eric, que na época ele vendia box pros quadrinhos, né? Então pelo Twitter eu esbarrei com ele, a gente começou a conversar, ele falou sobre a ideia do Aracnofan e eu topei participar, né? E desde então eu cuido da parte técnica do site, entre outros projetos digitais do Aracnofan. Participei ativamente dos primeiros podcasts, que sempre foi muito divertido participar. Hoje o tempo já não permite mais essa participação. Porém, para mim é uma honra e um privilégio participar do Aracnofan e também motivo de orgulho ver o podcast chegar ao 100º episódio. Que venham mais 100. Salve, galera. Aqui quem tá falando é o Mônio, também conhecido como Rodrigo por algumas pessoas. E eu conheci o Aracnofan lá no comecinho, tinha pouco tempo que o site existia, e o Eric chamou o pessoal para participar do podcast. No caso, o Tripcast, né? Primeiro que nós fizemos, que foi da última caçada de Kraven. E desde então comecei a participar, ajudar. Hoje estou cuidando das vitrines, parei de gravar um pouco. Pretendo voltar, se tudo der certo e o futuro assim permitir. Porque participar aqui do Aracnofan tem sido uma coisa muito boa na minha vida. Conheci muita gente legal, muitos momentos bacanas. Acho que eu nunca imaginei, quando a gente começou lá atrás, que um dia a gente ia chegar no 100ª edição do cast. É doideira demais. Abraço! Olá pessoal, eu sou o Magari. Vamos já começar com aquele clichê de, quem diria, hein? 100 edições do Tripcast. Apesar de que, se você for fazer as contas mesmo, esse número é bem maior de 100, porque a gente teve edições especiais, a gente teve algumas edições parte 1, parte 2, etc. Mas enfim, oficialmente é 100 edições. Eu conheci o Aracnofan lá no começo. Eu participava de um grupo Yahoo, e o Eric começou a procurar alguns membros para fazer parte de um futuro site. No começo eu estava envolvido com outros projetos, outras coisas. É uma coisa que eu sempre tive por aí, que nunca deram certo. Então eu acabei não conseguindo começar desde o início mesmo. Eu vim entrar em 2012, 2013 mais ou menos, quando a gente começou a fazer o Strip View e eu comecei a editar os podcasts aqui pro site. Inclusive a minha maior contribuição pro site hoje em dia são as edições, além de participar do Strip View Classic. Sabe, já que eu tô no clichê, é sempre legal você ver, você participar desse tipo de projeto. O Homem-Aranha sempre foi um personagem que eu gostei. Desde que eu era pequeno, é um dos meus personagens preferidos. Por vários fatores, estou meio de mal com ele, mas ele continua sendo um dos meus personagens preferidos. Participar aqui do site, dos podcasts, é legal porque às vezes você não está muito bem na vida, está meio chateado com algumas coisas que acontecem, e passa uma, duas horinhas gravando aqui, falando besteira, fazendo piadas sem, viu? Sem graça, sem programas, viu? Viu? Tá vendo? É isso que vocês têm que me aguentar aí há, sei lá, 95 programas. Não lembro qual foi o primeiro que eu participei. Mas enfim, eu conheci um monte de gente bacana. Alguns eu já conheci antes do site, como eu falei, mas conheci muita gente legal. Não estou participando muito dos grupos, etc, mas tô sempre por aí. É isso, o Mike já falou no depoimento dele, mas eu vou, já que eu comecei com clichê, vou terminar com clichê. Que venha muito mais por aí, mas sem edições. E em té. Bom, então para começar as comemorações do Cast 100, a gente, como nós somos muito originais, né, a gente sempre faz coisas inovadoras e tal, a gente vai copiar descaradamente um dos jogos do GugaCast agora. Não diz copiar, diz tem que fazer igual o Dan Slott, falar que é uma homenagem. Exatamente. O que que a gente vai fazer aqui agora? Existe um jogo lá no GugaCast que eles chamam de 7 cliques para as estrelas, se eu não estou enganado. E a gente vai fazer a nossa versão diferente aqui, que seria 7 cliques para o Homem-Aranha, não sei. Bem másculo. Qual que é a ideia? Vocês já devem ter ouvido falar daquela teoria que qualquer pessoa está a 7 graus de separação de outra pessoa famosa, né? Então, sei lá, você pega Bill Gates, por exemplo... Então você fala assim, ah, eu conheço o, sei lá, o professor da minha escola, o professor da minha escola conhece o governador, sei lá, o governador conhece o presidente, o sabe, assim, você vai pulando e em 7 passos você chega em alguém que conhece o Bill Gates. Tem essa ideia, né? E aí o que o pessoal faz lá, e a gente vai copiar pra cá, é que qualquer artigo na Wikipédia está a 7 cliques de outro artigo da Wikipédia. Apesar que lá eles nunca chegam em 7 cliques, né? Mas enfim, essa é a teoria. Eles não conseguirem não quer dizer que não seja verdade. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é... É a conquista. É a conquista. É chegar em 7 cliques de... Eu acho que o Mano tá com delay. Tem hora que só me volta a piada de repente e eu sou obrigado a rir. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui? A gente vai abrir o Wikipedia, nós vamos abrir o verbete Novo Horizonte e tentar chegar em Homem-Aranha. Em 7 cliques. Em 7 cliques. Novo Horizonte, pra quem não sabe, é a cidade natal do Mônio, né? O Mônio foi um dos fundadores lá de Novo Horizonte. Não, é a cidade onde se passa as histórias do... Exatamente, que é a cidade que o Mônio fundou lá em 1602. Dois. A cidade é de 1917, é realmente. O Mônio já foi pra lá, já velho, então. Ah, já foi curtir a aposentadoria lá. Entendi. Pra quem ouve os nossos Trip View Classic, já sabem, mas pra quem não ouve aqui e tá chegando agora, às vezes esse programa é o primeiro que a pessoa tá ouvindo, né? Em 2017 a gente já fazia programas e a gente podia ter comemorado 100 anos de Novo Horizonte. É verdade, olha só. Caramba. Mas quem ouve o Trip View Classic já deve saber disso, mas quem não ouve, porque às vezes a pessoa tá conhecendo o programa por esse, né? Justamente por ser um de melhores momentos e tal, sempre surgiu a piada nos Trip View Classic de que as histórias do Homem-Aranha se passam em Novo Horizonte, né? Porque piada não, todo... constatação. A constatação, porque... Sempre os personagens trombam um com o outro na rua, é tudo sempre muito perto, a coincidência de um cara foge e cruza justamente com o herói e tal. Então, assim, é uma cidade de 4 quarteirões, né? Tipo, o bandido que matou o Tio Ben no centro da cidade é o mesmo bandido que invadiu a casa do Peter depois. Sempre tem algumas coisas. Não, ao contrário, não. O cara que roubou lá longe é o que vai matar o Tio Ben lá na... É, isso aí, a ideia é essa. Então, a ideia aqui é, nós estamos aqui... com o artigo Novo Horizonte, São Paulo, aberto na Wikipédia. E o nosso objetivo é, clicando nos links... Eu não consigo. Clicando nos links que aparecem disponíveis aqui na página, e a gente só pode fazer um clique que vai para dentro de outro artigo da própria Wikipédia, a gente vai tentar chegar em Homem-Aranha. Então, boa sorte. Se vira. A gente tá em Novo Horizonte. Deixa eu ver se já tem Mônio aqui, né? Porque às vezes... Ó, tem patrimônio. Ah, Mônio não tem. Quase. Patrimônio é o pai do Mônio? Pô, e se patrimônio fosse clicável, eu ia falar pra gente clicar em patrimônio, mas não é. Mas tem o... Lá na bibliografia, sei lá como é que se chama, tem relação do patrimônio da companhia telefônica. Mas aí é link externo também. Relação do patrimônio do CTB. Esporte. Ah, Maurício tem. Goleiro do Corinthians. Ele é daí. Parece que é. O que vocês sugerem, a gente? Rio Tietê. O Homem-Aranha deixou o Morbius morrer no Rio. Talvez. Lá em Rio Tietê, talvez tenha, assim, outros rios famosos. Aí o rio em que o Aranha deixou o Morbius morrer. Com certeza vai ter. Vai ter esse link especificamente. Acho válido. Se o Aranha fosse cachaceiro, tinha Pirassununga aqui. O que mais que a gente tem aqui em Novo Horizonte? Ah, Belo Horizonte. Belo Horizonte também. Novo Horizonte tem a população de 39.888. Era 889, mas o Mônio saiu. É isso aqui que eu olhei, é de 2017. Ou a empresa Globo mente. Tinha um negócio lá que tinha 41 mil a população. Eu já falei, a Globo tava contando o gado também. Não, não os eleitores, o gado que passa. Mesmo. O que é descalvado? Tá falando aqui que... É que não é calvado. Os primeiros habitantes da terra lá, que deram origem ao município de Novo Horizonte, procederam de Descalvado e Pirata de Sunum. Descalvado é uma cidade. É uma cidade. No interior. Pensei que eles não tinham sapatos descalçados. Não tem muitos links, né? Em Novo Horizonte, na verdade, se for pra pensar. É, não tem. Tem cidade de São Paulo. Talvez vá ter mais link. É, eu arriscaria ali São Paulo. Eu tô tentado em clicar em Rio Tietê. Olha, eu sou a favor de clicar no link do Nelsinho Batista. Nelsinho Batista? Cadê aqui? É, tá aqui, esquerdinha e muitos outros. Além de técnicos consagrados como Nelsinho Batista. Tá aí, hein? Nelsinho Batista, o primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians e o que foi rebaixado também. E Batista vem de João Batista, que batizava em Rio, e o Morbius morreu no Rio também. Então tá tudo ligado. Você caiu no Rio aí, não quer mais sair. É, não, mas eu tô no Nelsinho Batista agora. Então, o quê? Então, não sei. O que vocês querem? Oh, acho que o mais que fácil é ir pro Rio Tietê. Tem São Paulo e tem um link aqui na data 2 de agosto, hein? A Amazing Fantasy é de agosto. Ah, é verdade. Mas aí vai te mostrar as coisas de 2 de agosto, é. Quem faz aniversários em agosto? Homem-Aranha. Mas eu acho que a gente deve ir ou em Nelson Batista ou em Rio Tietê, que eu acho que vai ser mais provável seguir. Nelson Batista, que antes de ser técnico de futebol, trabalhava como Homem-Aranha nas festinhas infantis. Vou clicar em Nelson Batista, hein? Vamos no Nelson Batista, então. Pronto, cliquei. Nossa. Será que já tem Homem-Aranha aqui? Não. Nossa, se tivesse. Mônio. Não. Morbius. Ah, vai que é parente. Sei lá, Nelson Batista. Ó, tem um link aqui de Ponte Preta. Novo Horizontino. Ponte, da mesma Ponte forma que Stacy. Ponte Preta. Tem Snap? Lateral direito. O pescoço da Gwen caiu, quebrou pra que lado? Pra baixo. Cara, que morde. Ponte Preta. É os times que ele participou. Série B. Hoje em dia o Homem-Aranha meio que virou... Não, deixa. Série B. B é de bucha saco. Bucha saco. Tem Japão. É. Hoje ele tá lá no Japão. Japão, a gente chega em Estados Unidos. Lá no Japão a gente chega no Spider-Man. Se vocês quiserem fazer o caminho reverso, tem Novo Horizontino. A gente volta pra Novo Horizontino. Na verdade, Novo Horizontino primeiro vai pro time. É verdade. O Japão eu acho que é um caminho. É o Spider-Man. Sou pai também. Ou São Paulo, né? Porque São Paulo e Nova York são cidades metropolitanas, sei lá. Mas não tem Sou pai também, só. É, verdade. Tem os mutantes Caminho do Coração. Tá, vamos em Japão então. Caraca, pior que Japão vai ser um artigo gigante, Ed. É mais opções. Vamos lá, beleza, Japão. Cliquei em Japão aqui, ó. Supaida. Não tem. Spider. Procura por Dylion. Daile. Não. Toei, não. Tokusatsu tem. É. Vai nessa? Tem Tokusatsu, tem videogames, Nintendo, Sega e PlayStation. Olha, tem música do Japão. Também. Será que música do Japão chega em Spider-Man Bug? Spider-Man Bug lá. Tem PlayStation também, vocês querem tentar pelo PlayStation? Então, tem Tokusatsu, tem Nintendo, Sega e PlayStation, tudo perto aqui. Ó, oh, no Sega você chega até o Demolidor. Nossa, caramba. Tem 700 milhões de artigo. Eu sinto que o Eric tá tentado pegar o caminho do Tokusatsu pra chegar no Spider-Man. É Spider-Man, Spider-Man. Mas é o caminho mais lógico. Mas a gente tá fazendo isso aqui em equipe, então tem que ser todo mundo concordando aí onde a gente vai. Cliquei aqui no... Eu acho que ninguém vai falar... Ninguém não vai ter um que seja contra... Spider-Man não tem. Spider, não. Aí de cara tem Kamen Rider. A gente deveria estar lendo os parágrafos. Ah, eu tô dando uma passada geral aqui. Cara, tem uma palavra aqui na página do Tokusatsu que com certeza vai facilitar a vida. Marvel Comics. Sério, tem isso? Tem. É essa? Caramba. Era isso que você... É, Marvel. Tem Marcelo Cassaro, tem Heróis da TV, tem Ebal... Não, Ebal não é clicável. Tem Block, tem comics. Ah, tem Toei aqui. Caramba. Toei ou Marvel? Tem um lembrete de robô gigante. É que tem Godzilla e o Jameson já fez um team-up com o Godzilla numa revista. Fez um crossover com o Godzilla. Olha, tem aqui, no parágrafo que tem o link da Marvel, pouquinho pra cima tem Ebal. Ebal, Ebal é um link clicável? Sim. É. Editora Brasil Americana. Ó, tá aí, hein? A gente chega por Ebal, chega por Marvel, chega por Comics. Tem aqui Editora Block também lá no... É, isso que eu ia falar, tem a Block. Block, aí ó, tem super-heróis. No Japão é Buraco. Buraco. É um jogo de carta, né, que eles têm lá, de baralho. Buraco. Buraco. Então, qual que vocês sugerem aí? Acho que agora a gente vai matar, hein? No próximo link a gente nós já vai matar. Vai deixar o Homem-Aranha com orgulho. A gente vai provar que ele tá mais ligado no Horizonte do que as pessoas jamais imaginavam. Pra quem duvidava da gente, que ele era originário de lá. É verdade. Então, por onde, qual que vocês sugerem de clique? Tem várias opções. Se você quiser chegar na, no Spider-Man, a gente vai pra Toei. Se for pro Homem-Aranha, a gente vai pra Marvel. Vamos pra Toei, vamos. A gente mata em 7 cliques ao invés de 6. A não ser que não tenha coisa de Spider-Man, não. Aí fica mais divertido. Não, tô brincando. É Toei Company o link, né? Cliquei em Toei. Quer ver que não vai ter? Spider não tem. Spider não tem. Aranha também não tem. Marvel não tem. Ó a patifaria, meu Deus. Que, a Wikipédia Brasil é uma beleza, né? Ixi, é, tem, acho que a gente entrou no canal. Ah não, é que tu fala de... É a mesma Wikipédia Brasil, é uma bosta. Nossa, não tem link nenhum. Ó, no tópico da Toy Channel tem um link ali pra Estados Unidos. É isso que eu ia falar também. Tem Estados Unidos. Tem Elwa. Elwa. Dá pra ir por lá então, hein? Então, tem Estados Unidos e tem Ewa. Qual que vai? É o mesmo destino, não é não? Ver Estados Unidos. A gente pode ir pra Toei Animation, clicar no Hayao Miyazaki, depois ir pra Studio Ghibli, voltar pra anime. A gente pode clicar em Tokusatsu e voltar também uma página. Eu vou aos Estados Unidos, então. Fui. Engraçado que tem lá o tipo da Toei pública aí dentro, parece kkkkk. É que eu acabei Estados de perceber Unidos. Que eu joguei, eu pesquisei quando tava lá na página de Tokusatsu por Spider-Man, não por Homem-Aranha. Não, também não tinha. Ah, tá. Não tinha o arquivo. O artigo é bem pequenininho. Cidade então, mais Estados populosa, Unidos. Nova York. Tem Superman e não tem Homem-Aranha. Tem falando as tirinhas de jornais e os cómics são inovações americanas. Superman, o super-herói dos quadrinhos por excelência, tornou-se um ícone americano. Por isso que o americano é uma bosta. Mas não tem Homem-Aranha. Olha que absurdo. Super-herói. Super-herói. A gente tá fazendo um jogo. A gente tá fazendo um jogo estilo roteiro de quadrinhos antigos, em que o pessoal sempre ia pelo caminho mais difícil, sabe? Tipo, caramba, por que você não faz isso daqui que resolve? Não, o cara dá a volta pro outro caminho. É, mas onde... vocês querem ir pelo mais óbvio, que é super-herói? Tem tirinhas aqui, comics, super-herói, Nova York. Ah, vamos em... Clique em Superman. Pode... Não, super-herói, né? Dos três que foram falar. Tá, só ver aqui quantos cliques foram. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? É, 5 agora com os Estados Unidos. Ah, então a gente chega em 7. Não, mas a gente tem que chegar no Homem-Aranha, não em 7. Ah, verdade, cara. Então, essa qual que vocês preferem? Fotografia, o Peter Parker tirava foto. Fotógrafos famosos. Não tem a George Washington Bridge, hein? A ponte George Washington? George... Tem George Washington. Tem George Washington. Eu nunca lembro. Era ponte George Washington desenhado como se fosse a ponte do... Ou era a ponte que ele desenhado como... Era George Washington desenhado como se fosse a ponte do... Ah, não tem Stan Lee. Deveria ter Stan. Ah, mas eu acho que daí esse link não vai estar aqui. Vai Stan Lee. Ai, meu Deus. Caramba, não tem Queens? Como assim, cara? Que o Wikipedia brasileira é uma beleza. Ah, mas é que acho que daí entra... Cai se a gente for no link de Nova York. É verdade, é verdade. Vocês querem ir por Superman? Ou por comics, ou por tirinha. Ou super-herói. Ou George Washington. Ou por musicais, porque o Homem-Aranha teve musicais. Teve, é verdade. Com um Duende Verde bem espalhafatoso ainda. Tem Broadway. Bom. E aí, vai por onde? Pois é. Tem um mais fácil e um mais difícil. Eu tô com o George Washington aqui na frente. Eita, é assombração. Eu acho que a gente chega por musical, hein? Mas melhor não. Porque vai ser musical em geral, não vai ser sobre musical nos Estados Unidos, aí não adianta. Sim. Expressionismo abstrato, a gente chega em Humberto Ramos. Eu acho que isso é mentira, porque aquilo é só rabisco mesmo. Não, mas aí seria expressionismo abstrato. Tá, vamos... Vamos em Superman. A gente chega no Eric Larson, que tem os olhos que fazem as expressões lá. O expressionismo abstrato. Tem um artigo aqui do John Cage. Será que a gente chega... Ou no Nicolas Cage. Melhor ainda. Ou no Nicolas Cage. Vamos em Superman? Vamos em Superman. Superman? Vai aparecer aqui. Superman, que só perde para o Homem-Aranha, é... Homem... Aranha... Achei. Achou. Achei o Batman, não era nele que a gente queria chegar. Só se você tiver menos de 12 anos. Não, aí é com o Robin. Caramba. Superman, tem aqui, ó. Homem-Aranha. Quem diria que o Superman serviria pra alguma coisa? Que maldade. Isso. Mas tem Zack Snyder também. Não, mas vai lá, Homem-Aranha. Aí chegamos, aê! Peraí, pro Zack Snyder a gente consegue chegar no Homem-Aranha? Chegamos e a imagem do artigo é do Humberto Ramos. A prova de que a Wikipédia brasileira não é legal é isso, né? É a imagem do Humberto expressionismo, Ramos. O expressionismo abstrato aí tava certo. Então nós chegamos em 7, deixa eu ver, Novo Horizonte, a gente foi pra Nelson Batista. Daí a gente pulou pra Japão, Tokusatsu, Toei, Estados Unidos, Superman e Homem-Aranha. Homem-Aranha. Muito bem. 7 cliques, Novo Horizonte, Homem-Aranha. Poderia ter sido em uns 5 cliques? Poderia. Poderia. Mas fizemos aí 7 cliques. No link do Homem-Aranha tem Spider-Man. Aí no link do Homem-Aranha tem o Spider-Man Unlimited. E tem aqui no Brasil. No Brasil, Homem-Aranha, Ação Sem Limites ou Homem-Aranha Diversão e Alegria. Então vamos ouvir aí mais alguns depoimentos dos nossos patrocinadores. Olá, aracnofãs, tudo bem? Estão reconhecendo a minha voz? Não, sou eu, o Dante Mikael. Ainda nada? Bom, faz parte. Enfim, tô aqui hoje nesse programa magnífico de número 100 para falar um pouco da minha história com o Aracnofã. Começou quando eu fiz amizade com o Sr. Rodrigo, o Sr. Mônio, trabalhando junto com ele no suporte do Speed. Acho que são poucos que lembram, né? Mas enfim. E aí ele me apresentou o site. Comecei ouvindo os programas, gostei. E isso me fez voltar até o hábito da leitura, né? Comecei a comprar os quadrinhos do Aranha. E aí, e acompanhar os Tweep Views. Não sei se em algum momento comecei talvez a encher um pouco o saco do Rodrigo, falar das histórias, e aí eles me chamaram pra participar de um programa. Não sei se também tinha faltado alguém, mas enfim. E aí deu match. Passou um tempinho depois, me chamaram pra integrar a equipe do Aracnofã gravando os Tweep Views. E isso me proporcionou muita coisa boa. Tive contato, foi um pouco depois, né, já que eu tinha começado a participar do programa, eu fui para a primeira Comic Con pelo Aracnofã, né, como imprensa. Foi a primeira, né, que rolou e depois nunca mais, mas enfim. E aí lá tive contato com quadrinistas nacionais que eu não eram algo que eu não tinha quase contato e despertou não sei se dá para falar um amor pelo quadrinho nacional, mas enfim, um interesse muito grande por isso, e fiz contato com vários quadrinistas, né? O site me proporcionou poder conhecer o Vitor Cafage, que é um cara que eu acho magnífico, sou muito fã de todo o trabalho dele. Enfim, várias coisas aconteceram aí nesse tempo. Eu acho que eu posso falar que eu fiz belos amigos aí, apesar da distância com a maioria deles. E apesar de estar um pouco afastado, ainda trago o Aracnofã no meu coração. E acho que é isso. Não vou me estender muito mais, porque afinal sou conhecido por ser meio pouco prolixo. Enfim, né? Não consigo resumir muitas coisas, mas então acho que eu vou me segurar um pouco e deixar vocês continuar ouvindo o programa. É isso então, um beijo e até a próxima. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Presto. Na verdade, não, tá? Eu sou o Presto, mas não é um Tweep View. É o 100º episódio do Tweepcast. E eu tô aqui mais pra dar parabéns, né? Chegar numa marca tão grande assim. Começou pouco menos de 10 anos, mas é tempo pra caramba, se for ver, sobre um podcast. O Eric convidou todo mundo que fez parte da equipe, ou que faz parte da equipe ainda, pra fazer um áudio, pra falar um pouco sobre suas experiências. Basicamente, eu entrei no site um ano depois que ele foi criado, fazendo resenha daquele desenho do Homem-Aranha Ultimate, que ninguém gostava, até que ele começou a ser bom. e aí foi cancelado, como tudo que é bom é cancelado. A partir daí, fui fazendo resenha sobre revista, fiz resenha sobre... Comecei a fazer os tweet-views. Basicamente, eu voltei a ler Homem-Aranha, que eu tinha abandonado depois do pacto com o Mephisto, por causa do Arachnofan. Eu só entrei no Arachnofan por causa de um amigo meu, amigo nosso em comum, que é o Mike, lá de Campinas. Eu sou de Campinas também, né? E ele era o cara dos quadrinhos de Campinas, e a partir dele eu entrei no site, comecei a fazer resenha e comecei a fazer os Tweep Views principalmente, mas eu participei de vários Tweepcasts, e um dos últimos, eu acho que vale a pena ser lembrado, é um que a gente falou sobre o Homem-Aranha e o universo que a gente vive, né? A evolução, a transformação do século XX na nossa história, e como o Homem-Aranha, como um personagem fictício, ele foi acompanhando e se modificando com o passar do tempo também. Questões foram sendo mais importantes em determinado momento do que antes nem eram tratadas. É um tempo bem legal, se for ver, desde 2012, 2020, são 8 anos, junto com esse pessoal. Eu posso falar que eu só fiz vários amigos, para não deixar de falar de ninguém, eu não vou falar de ninguém, mas queria agradecer e parabéns pros 100 episódios. Que venham muitos mais centenas de episódios. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício e o Eric tinha pedido pra gente gravar esse áudio falando como conheceu o Arachnofan e, pra dizer a verdade, eu não me lembro. Eu acho que eu conheci primeiro a página pelo Facebook, não lembro como ela apareceu pra mim, acho que acabou sendo só sugestão ali do algoritmo mesmo. Mas eu comecei a seguir, comecei a interagir com alguns posts lá, vi que tinha um grupo, entrei no grupo. Lá o Eric tava sempre postando ali os novos podcasts do Arachnofan, até então eu não conhecia, nunca tinha escutado um podcast. Um dia eu resolvi dar play e... descobri. Entrei pela primeira vez nesse mundo aí dos podcasts, que hoje eu faço parte também gravando, né? Logo de cara eu comecei a ouvir alguns Tweep Classics aleatórios e um dia eu decidi que ia maratonar tudo. E daí, por estar acompanhando bastante o site, acabava interagindo até com a equipe ali nos comentários do grupo e tudo mais. Um dia o Eric me convidou para participar do Tweepcast de músicas do Aranha, músicas relacionadas ao Homem-Aranha, e lá foi a primeira vez que eu gravei um podcast. Eu estava bem nervoso até por estar gravando com o pessoal que eu escutava quase que diariamente, mas deu tudo certo, tanto que em 2017 o Eric me chamou para fazer parte ali da equipe do Tweepview Classic, porque ele estava com uma desculpa que agora tinha filho para cuidar e não sei o que, e não ia poder mais gravar com tanta frequência. E enfim, é isso, eu fico muito feliz de ter entrado aí no Arachnofan e poder participar com o pessoal. Pra mim é muito especial poder fazer parte da equipe do podcast que me apresentou aos podcasts. Eu tenho um carinho enorme por esse projeto, gosto assim como se ele fosse meu. É bem legal poder juntar com uma galera e falar sobre um personagem que a gente gosta tanto. Conheci pessoas bem legais aqui dentro também, que considero assim como grandes amigos hoje, e eu acho que é isso, já falei bastante aqui. Um abraço pessoal, parabéns Arachnofan, parabéns ao Eric aí por ter iniciado o projeto e tá com ele em pé até hoje, e até a próxima, falou! Agora vamos tirar um tempinho aqui para relembrar algumas coisas de bastidores do programa, né? Alguma coisa aí que vocês lembram que aconteceu e tal. Assim, de cara, quem ouve os programas mais antigos, lembra que no início eu me apresentava como Vic, né? Que era um apelido de infância que eu tinha. E aí, quando a gente foi começar a gravar, eu olhei e tá tipo assim, Mônio, Magaren, JRX. Eu falei, caramba, eu não posso usar Eric, sabe? Tipo, tá todo mundo usando o nome inventado. Peraí, como assim nome inventado? Falta de respeito é essa? Aí eu falei assim, ah, pô, que nome que eu coloco e tal? Ah, eu vou resgatar o Vicky, que eu não lembro desde a minha infância aí, praticamente, né? Tirando uma tia minha aqui e minha mãe, sei lá, que me chama de Vicky ainda. Então tinha isso, né? Nos primeiros programas eu me apresentava como Vicky. Quando ele era pequeno, ele se vestia com vestidinho e era chamado de Super Vic. Quando eu era pequeno, o Super Vic já tinha parado de passar, não sei há quanto tempo. Mas eu ia falar, muita gente não vai pegar essa referência, não, mas informar. Eu ia falar, mas essa referência veio de você originalmente, mano. Eu sei, mas ainda assim muita gente não vai pegar a referência. Eu quero mais é que muita gente se explode. Você acha que eu descobri isso como? Fazendo a referência. Eu fui. O Mônio, isso é uma outra curiosidade, né? O Mônio ficava pesquisando trocadilhos com o Vic pra falar antes da gente começar os programas na apresentação. Você lembra disso? Quando eu me dava o trabalho de pesquisar, digo. Teve uma vez que ele falou do nome, sei lá, de um jogador de futebol americano, sei lá, uma parada assim. Que eu acho que foi a última referência que ele conseguiu achar, um negócio. É, aí eu comecei a ficar sem trocadilhos pra fazer. É um nome muito ingrato. O que mais vocês lembram aí de que teve de coisas que ou a gente comentou poucas vezes ou a gente. Uma coisa que você falou do Vic, a gente tava falando de off, você falou que desistiu porque não pegou. Aí o Maurício falou que você acabou jogando pro seu filho. É. E eu falo que nem assim pegou, porque eu chamo ele de Erickson. É o Erickson. É, na verdade, não é que eu parei porque não pegou, é porque eu comecei a ouvir mais podcasts e eu percebi que em vários podcasts as pessoas usavam o nome normal, sabe? Antes eu só tinha ouvido podcast que o povo usava apelido. Aí eu tô só assim, caramba, pra apelido, que... É isso que você quer dizer? Pra que que eu tô usando apelido se tem podcast que os caras se apresentam com o próprio nome? Aí eu abandonei o Vic. Quem falou que é o próprio nome? Você já viu o RG? É verdade. É, eu lembro de uma história que o Magarin contou num programa aleatório aí, que ele teve que ir no banco assinar sei lá que papelada e ele acabou assinando o Magarin. Escola. Foi na minha... Quando eu fazia curso de japonês, quando eu ia assinar lá o negócio, eu pus Magarin. Não, peraí, esse não é meu nome. Tenho cuidado. Me dá outro papel. É, a gente começou o site lá em janeiro de 2011, dia 26, eu acho. E o primeiro Tweepcast, ele saiu no final de julho ou agosto. Tem a data aqui certinho. Deixa eu só olhar a data aqui pra não falar bobagem. Não que nunca tenha falado bobagem, mas essa eu consigo evitar. Como se isso fosse te impedir de falar bobagem, tá bom. É, o primeiro Tweepcast saiu no dia 2 de setembro de 2011. Com um teaser que saiu poucos dias antes, no dia 29 de agosto. Tá batendo aí, ó. É exatamente. Você tá falando do primeiro Tweepcast? Ah. Tem que dar uma piorada no áudio. Não, então, aí esse primeiro programa, ele foi gravado totalmente no, tipo assim, como que é pra gravar? Não fazemos ideia. Vamos juntar uma galera que nunca gravou e gravar? Vamos. Aí a gente gravou e tal, aí na época eu não fazia ideia de como é que editava e tal, eu acho que eu editei os áudios pra cortar silêncio, essas coisas, e pedi o Johnny pra trilhar o programa. Eu acho que eu trilhei o primeiro bloco e ele trilhou o resto, né? E aí, só que eu acho que ele também não estava acostumado com podcast na época. Aí o programa foi trilhado 100%, tirando a parte que eu falei que eu fiz, né? 100% com 90% com tambores da selva, do início ao fim. Um pouquinho irritante só, quase nada. Quase que o Tweep View do Tormenta eu ia editar assim. Cara, porque tem a ver com a história. Tem a ver com a história. É, a última caçada também tinha os tambores. Magarin, tem a ver com a revista, né? Porque história não dá pra achar. Ah, tá certo. Com a revista, com aquele artbook lá. Então, e aí o que eu ia comentar é isso. Assim, o primeiro programa saiu lá em. Teve o teaserzinho, que foi um. Eu peguei trechos do programa e fiz como se fosse um trailer, e aí teve até um cara na época que comentou, porque começava assim: prepare-se para o melhor podcast de todos os tempos e tal. Aí um cara comentou, tipo assim: eu acho que é um pouco prepotente vocês falarem que vai ser o melhor. O cara não entendeu que era piada, né? Você está dizendo que o pessoal na internet não entende piada? Ô Magari, coloca aí pra tocar o teaser trailer do primeiro Tipcast. Prepare-se para o maior podcast de todos os tempos. As maiores mentes conhecedoras do universo aracnídeo reunidas em um só lugar para dissecar uma das sagas mais impressionantes de toda a história. Mônio. Aquela calça de oncinha ridícula. Mike. Eu digitei ratos, apareceu Ana Carolina Dickman. JRX. Eu chamo o Eric de Aranhete, mas ele não gosta muito. E Vic. O cara era um drogado. A última caçada de Kraven. Em breve, no Arachnofan. Aí era isso. A qualidade era essa aí. É o que tinha pra hoje, gente. Então, na época lá tava eu, o Mônio, o Mike e o Antônio Júnior, o JRG. Então éramos a equipe aí que tava gravando. O Mike mesmo, ele participou dos primeiros. Manel não tava, não? Manel? Não, ele participou do de filme, eu acho. Que foi, sei lá, o segundo, terceiro programa, alguma coisa assim. No primeiro, Emanuel não tava ainda, não. Ele. Essa é outra curiosidade, né? O site, ele surgiu com... Eu tinha a ideia de fazer um site, aí eu mandei isso lá no Twitter, em grupo de Yahoo e tal, do Homem-Aranha que tinha, falando, né? Tipo assim, gente, eu quero fazer um site, quem quer ajudar? Foi mais ou menos isso. Quem e quer aí... fazer pra mim? Quase isso. É, e aí, começou com eu, o Mike e o Emanuel, que não tá participando mais faz um tempo aí e tal, mas ele participava no início. E eu sei que eu estou errando no português, porque o eu sempre vem por último, mas não importa. O burro vai na frente. É, só pra continuar nesse assunto do site, é, quando eu comecei a ouvir, eu via, eu até gostava do podcast de vocês e tal. E eu tinha vontade de comentar. Até gostava. Até gostava. Eu tinha vontade de comentar e tal, só que ninguém comentava. Então eu ficava naquela, pô, será que eu comento? Mas aí ia ficar meio estranho se só eu comentar nessa postagem. Aí eu comentava em uns, não comentava em outros. Aí passou, sei lá, 6 meses e só tinha comentário meu. Aí eu falei, ah, não vou ficar mais comentando, só eu comento nisso. E a gente pedindo pro povo comentar. Comenta aí, gente, pra gente saber que tá ouvindo. Na época eu não tinha nem noção de quantas pessoas assistiam e tal. E essa é outra. Que ouviam, né? E essa é outra curiosidade do programa, né? Assim. A gente é um programa de nicho dentro de nicho, né? Então a gente nunca tem muito, muito acesso. A gente faz os programas, todo mundo que participa aqui faz porque gosta mesmo do personagem, gosta das coisas que fazem e tal, porque eu conheço muita gente... Tempo pretérito. Mas eu conheço muita gente que para de fazer podcast justamente porque... Ah, eu tinha um maior trabalhão e não tinha retorno e tal. Normalmente, como a gente gosta, né? A gente faz sem nem ligar muito pra retorno, né? No final das contas. E o que eu ia comentar é que começou com o cast, saiu o primeiro em setembro, e aí, sei lá, saiu o outro 4 meses depois, não tinha nem regularidade e tal. E aí o Magari entrou depois de um tempo, né? E aí começou a editar, aí o programa virou mensal. E aí a gente iniciou com o TripView Classic, que era um programa para comentar uma a uma, desde a primeira revista do Homem-Aranha e tal. E aí depois veio o TripView, né? Então, só para ter uma ideia de linha temporal aí, que o TripView Classic e o TripView originaram-se do TripView. Ah, agora falou do TripView, eu entro na história. Aqui eu entrei, a ideia do Eric no começo. A gente já contou isso em alguns outros programas, programa 100, mas vale a pena. A ideia do Eric, até tem alguns textos antigos lá, era fazer em forma de texto, tipo, fazer um resumo da Maze Fantasy 15. Ah, então. Pega o Maze Fantasy 15 e faz um texto sobre ela. Era a ideia do Eric. Eu falei, por que a gente não faz em formato de podcast, etc? Caraca, a gente vai lendo e comentando. Dá trabalho, imagina em texto. Nossa. e dava um trabalhinho mesmo. E era mais... É, como eu já comecei a ouvir podcast, eu falei, vamos fazer em podcast? Eu acho que não sei, dá muito trabalho. Eu falei, ô, Edito, opa. Para ficar. É, foi bem isso. Foi exatamente isso. O Magaren que veio com a ideia lá de comentar uma a uma. Tá? Eu tava falando que quando eu fazia via texto, era meio que. Todas as boas ideias foi eu. A ideia dos filmes foi eu. Dos filmes? Claro. Ah, assistir filme e comentar. Ah, deve ter sido então mesmo. Então quer dizer que o dono do site de verdade é o Magaren. Exatamente, eu sou a mente por trás de tudo. Por isso que o site tá assim. Mas isso é uma estratégia de qualquer empresário. Você tem que contratar pessoas que sabem fazer. Exatamente. A diferença é que os empresários pagam, né? Opa! Pera aí. Você era pago? Exato, eu queria dar a deixa. Mas aí, e eu tava comentando que essas matérias que eram feitas, elas eram tipo um resumo da história, né? Ela não tinha igual a gente faz, que é um bate-papo, solta uma piada no meio e tal, então era mais sério, né, vamos dizer assim. A piada mesmo surgiu depois, porque no começo a gente tentava levar a sério. Ah, a ideia era ir fazendo um resumo, mas aí quando a gente começou a fazer piada... Que tinha história, não dava, né? Ô, Bonnie, do quarto... O Harry começou a aparecer com gravata borboleta. Aqui, no quarto programa que a gente fez, eu acho, ou o quinto programa, o Homem-Aranha começa a jogar areia pra cima e dar soco no ar. A gente não conseguiu manter seriedade depois daquilo. Não tem como. A gente tenta, mas o personagem não ajuda. E nessa primeira leva aí, eu lembro que teve um... A gente gravava no Skype no início, né? Passava raiva pra caramba, direto. Skype dava pau, era uma bosta. Aí depois de muitos anos, a gente mudou pro Hangout. Funcionava bem até, apesar da qualidade do áudio ser reduzida e tal. E aí hoje a gente usa o Discord, né? Mas nessa época do Skype, teve uma vez que a gente perdeu uma gravação inteira. O programa era meia hora só na época. Mas a gente perdeu, e eu lembro que... Tem até hoje gravado aí, a gente falando... Ah, aqui é o Eric de novo, aqui é o Magari de novo. Estamos começando novamente, porque a gente perdeu tudo que a gente gravou. Era uma história ruim, não era? Eu lembro disso. Ah, era uma das primeiras. Eu acho que tinha o Duende Verde. Era uma historinha bem sem vergonha. Nota 11. Eu nem sei se ela era ruim, mas ela era... Ou se ela ficou ruim por causa disso, né? Por causa da situação. Mas podia ser pior, podia ter perdido do Diversão e Alegria e ter que assistir de novo, Pen. Nossa! Caramba. Aí não, a gente só finge que tá assistindo, coloca comentários aleatórios. Isso é uma coisa que a gente fez depois de um tempo, né? Chegou num momento que a gente desmembrou, né? Porque antes era assim, uma semana era Tupiville Classic, na outra era Tupiville. Na outra era Tupiville Classic, na outra era View e na outra era Cast. Era sempre assim, sempre na sexta-feira. E aí a gente desmembrou, né? Passou o Classic pra quarta e o View ficou só na sexta. Aí, nessa época que o View começou a ter mais programas, a gente fez esses programas comentados, né? De, vamos comentar assistindo e comentando. Primeiro foi o filme, que o Magalhães lembrou aí, e depois a gente estendeu pra, tipo assim, vamos assistir a série Spectacular Spider-Man? Né? A gente fez de todos. Opa, vamos? Os episódios. Peraí, vamos, peraí. Ah, você tá falando na época? Pensei que era agora. A gente fez isso lá na época e tal. Mas o que mais? Teve um View que o Breno dormiu, né? Tadinho do Breno. E eu descobri esses dias que... Descobri assim, né? As piadas, entre aspas, da minha memória ser ruim não são piadas. É verdade, eu realmente não lembro. Mas o Mike tava me lembrando hoje que nos programas dos filmes lá no início, ele também dormiu no meio da gravação. Nos filmes do Raimi. Mas chegou a sair na gravação, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Provavelmente ele parou de falar por um tempo e depois voltou. Ah, porque o lance do Breno eu não participei, mas eu ouvi o programa depois, tá nos extras. E tipo, é o momento da gravação lá que tava o Dante e o Presto gravando. E de repente começou um ronquinho lá. E daí eles chamando lá, Breno, vocês estão ouvindo a gente? Breno. Aí eles desistiram e deixaram pro outro dia. Não sabemos quando o Breno acordou, mas ele acordou. Outra coisa também que é interessante, e aí entra até mais ou menos o programa que o Maurício gravou, o primeiro programa, é que alguns casts que a gente fez, que acabou dando muito certo, foram completamente no improviso. Um deles foi... a gente não vai conseguir preparar muita coisa pra esse mês e tal. Se a gente fizesse um programa musical, a gente escolhe músicas e bota pra tocar música no programa, porque não vai dar tempo de gravar. E aí surgiu o primeiro, as melhores do Aranha, né? Que tá aí vem no... O engraçado é que esse negócio começou porque eu comecei a colocar músicas aleatórias e ridículas pra terminar o cast. Acabou, sei lá, por algum motivo fazendo sucesso. Tinha gente até que colocava pra tocar em festas, etc. Aí é no final dos clássicos. Será, né? No final dos clássicos sempre tinha uma musiquinha de piada e alguém que está aqui no programa e a gente não vai citar, né? Fazia coletâneas. Tanto que ele participou do. Acho que o primeiro que ele participou foi esse. Foi música. De música. Ele e o amigo do Mônio, o Zé Luiz. Panão. Isso aí, era a bicha pra você falar. Então, esse foi um que teve até volume 1 e volume 2, né? E foi bem legal o programa. E ele foi totalmente nisso. Tipo assim, caramba, o que a gente pode fazer? E saiu esse. Outros dois que saíram desse mesmo jeito foi um de... Caramba, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vamos montar a nossa própria versão de filme do Homem-Aranha? E a gente criou aquela versão que tinha eu não lembro direito agora, mas qual que foi a história que a gente fez, mas acho que tinha o Kraven como vilão, alguma coisa assim. A gente criou um filme do Homem-Aranha. Eu lembro vagamente, era acho que era o Kraven como vilão, aí vocês colocaram como ator o principal, o Andrew Garfield, e o Gibão era o Tobey Maguire, que queria que o Andrew Garfield ensinasse ele como ser um herói, como ser superior. Era isso mesmo, era isso. E o Enxame era o Nicolas Cage. Exatamente. E o terceiro, e o terceiro programa que saiu nessa do improviso foi que a gente marcou com um convidado pra gravar a parte 2 dos jogos do Homem-Aranha, né, que nunca saiu, que era pra falar de jogos em que o Aranha participava, e aí o convidado, tipo, deve ter dormido também, não sei o que aconteceu, e a gente falou assim, caramba, a gente tá não aqui jogo. Reunido pra gravar. Aí eu tinha uma ideia aí, armazenada há muito tempo, de fazer tipo um campeonato aí, juntando os vilões do Homem-Aranha, vamos gravar? Aí saiu o CF. Foi tudo na hora, tipo assim, quem vão ser os 8 participantes? A gente sorteou na hora, já discutiu tudo na hora e tal, e todo ano sai o CF agora, né? O CF, que diga-se de passagem, depois viu um evento esportivo aí querendo copiar e tudo mais, só invertendo a ordem das letras, né? Exatamente. Só que a gente é legal e não quis processar. É, e o CF é Ultimate Katiri Paper Fighting, né? Que... Eu gosto muito do sotaque em inglês do Katiri Paper. Katiri Paper. Nos primeiros classics foram surgindo várias piadinhas assim, de o Magari começou a falar que os caras davam catiripapos uns nos outros, aí tinha também que as histórias se passavam nas catacumbas ou alguma coisa assim, e aí tinha os três policiais, né? Isso tem até hoje. Sempre são três policiais no máximo que aparecem nas histórias. Então é cheio... Não aparece mais é porque vem de Candula. É muita piadinha interna, né? Que foi sendo gerada ao longo dos foi anos. Foi tomando proporções. É, exato. Tipo diversão e alegria que tá no Wikipedia. Isso daí é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes. Eu dou risada, mas eu não aprovo. É, a gente fez uma época lá, eu nem lembro se foi na época que a gente comentou o desenho ou se foi antes, quando a gente falou dos desenhos. Foi durante a assistir, não, isso é uma muita diversão e alegria, aí você começou a cantar diversão e alegria. Aí alguém entrou lá no Wikipedia e colocou Homem-Aranha em Ação Sem Limites, também conhecido como Diversão e Alegria. E aí, um dia, há pouco tempo, acho que foi ano passado, eu devo ter até comentado em algum cast, eu entrei lá no histórico da Wikipedia e tem uma guerrinha sendo travada de gente tirando Diversão e Alegria e outra pessoa colocando de volta, e tirando e colocando, tirando. É uma guerra secreta. É uma guerra secreta, exatamente. A diversão e alegria. Falando em guerras secretas, o cast de guerras secretas é um dos que o Eric menos gosta. Cara, eu nem lembro exatamente como que o cast saiu, porque eu só ouvi quando saiu. Porque esse foi um que, na época, a gente tava no início ainda e tal. Eu acho que tava no início, né? Nem lembro qual cast que é. Guerras Secretas. É o 99. Guerras Secretas foi o... Guerras Secretas foi o... A gente nem tava tão no início assim. Foi o 12. Ele é de 2013. Só que, sei lá, não sei se a gente deixou pra gravar muito em cima da hora, o que que foi. Tipo assim, tinha que gravar naquele dia porque tinha que ser naquele dia. Não dava pra adiar mais. E não deu tempo de ninguém ler tudo, reler tudo da história. E aí meio que... E a gente deixou pra gravar pra última hora e sem ter lido? Mas que povo sem noção. Mas o problema é que, diferente de um classic que você vai passando as páginas e vai relembrando, lá como era um bate-papo, quando chegou no final, ninguém lembrava exatamente como que a história terminava. Aracnopapo, né? Bate-papo. Então, eu realmente não lembro como é que ficou o final do programa, mas ninguém lembrava do desfecho. Cada um foi dando uma versão da história diferente. É, eu realmente não lembro agora como é que. Eu que devia ficar bravo, porque nesse programa eu ia participar, só que no dia o Taro não me deixou participar. Caiu um raio, queimou a fonte do computador na época. E o Mônio tava lá. É, por falar nisso aí de queimar a fonte do computador, a gente já passou aperto com o programa com o Magari. Teve um que, acho que o Maurício tava lembrando. O Magari acabou de subir o programa. Sim. Aí queimou o computador. Depois disso, às vezes. Normalmente eu acabo de editar em cima da hora, mas. Depois disso, sempre que eu termino de editar antes, eu já mando logo pra evitar. Se eu deixo pra amanhã, vai que não tem internet, vai que. Verdade. Verdade, a internet do Magari já fez a gente passar bastante aperto em gravação também. Exato. Não saber se dá pra continuar. Um mas dia gente... que ele parou de gravar, a gente achou a internet caiu, né? No dia seguinte falou, não, roubaram o fio aqui. Era normal. Eu lembrei do Presto comentando lá. E aí, Presto, como é que foi a viagem? Ele falou, tranquilo, só capotei o carro, mas foi tudo de boa. Então, assim, o quê? Eu lutei quando com... a gente descobriu a veia de herói de ação dos anos 80 do Presto, pô. Exatamente. Ele tá meio apagado aí recentemente, né? Mas ele vai voltar daqui a um tempo. Tá numa fase mais tranquila da vida. Vocês estão falando de cast aí? Quando a gente vai gravar o cast, o Eric fala tudo bonitinho. Ah, então eu vou apresentar fulano, fulano apresenta ciclano, ciclano apresenta beltrano. E quando a gente tá gravando o view, todo mundo liga, entra e fala, vamos embora. E todo mundo fala um por cima do outro. No último view que eu editei, aí aconteceu isso. O Presto apresentou, começou, aí entrou o João e o Pedro ao mesmo tempo. O João falou, caramba, a gente nunca acerta. Vai um por cima do outro, fala, arruma na edição. Aí o outro fala, aí alguém fica parado esperando a vez, e o outro fica esperando o outro e ninguém fala. É sempre assim, quando a gente tenta esperar, ninguém fala. Aí quando vai correndo, fala um por cima do outro. A sugestão é combinar antes. Que? Combinar o quê? Você acha que a gente tá onde? É engraçado que assim, é interessante, sei lá. De vez em quando um programa ter uma embolada na abertura é até engraçado, né? Mas aí você pega, tipo assim, todos os programas têm uma embolada na abertura. É tipo o português quando vê a casca de banana na calçada, ele, puxa, eu vou descorregar de novo. Exatamente. É, mas é assim, toda semana. Ah, isso aí dá trabalho, viu? Organizar o Classic... Ele, não é que ele não dê trabalho, mas é um pouco mais maleável, vamos dizer assim, de se ajustar as histórias e tal, mas viu, cara, nossa, é uma tristeza, porque, principalmente agora, tipo assim, eu programo lá 2 meses de programa, por exemplo, aí a Panini vai e lança um negócio que não tava esperando, aí tem que trocar a ordem de tudo que ia sair, é uma confusão, mas o pessoal tem adiantado um pouco as gravações, já tá... Não, aí fica uma gravação que a gente tinha gravado em uma semana atrás, ela vai sair daqui a 2 meses, porque ela vai passando pra frente. Nossa, lá em início de maio vocês gravaram do Deadpool, que eu acho que antes de agosto não sai. É, tá lá até hoje. Falar que era que o vídeo era complicado porque as histórias são tão ruins que ninguém quer ler. Tem isso também, a gente briga porque não quer ler. Inclusive o fato de ter histórias meio ruins nos views é o que fez a equipe dos views aumentar muito, né? Porque sempre o povo fica assim, ah não, eu não posso ir porque minha avó tá não sei o quê. Aí você fala assim, caramba, vamos colocar 6 pessoas pra gravar view? Que aí pelo menos 2 dá, né? Pra juntar no programa. Eu acho que o último arco de view que eu participei foi aquele do de Las Vegas lá, que pelo amor de Deus. Que isso, é maravilhoso. Aquilo pra ser ruim, piorar muito, não, melhorar muito. Bom, existem muito mais histórias de bastidores aí que com certeza a gente não tá lembrando, mas pra esse programa não ficar longo demais, vamos deixar pra um próximo, né? Ou pra... 200. Você não quer que a gente fale mais podres. Ou então a gente vai nos comentários do programa e já fala um pouco mais e tal. Inclusive, essa é outra curiosidade, né? Aí assim... tem que ser o João, só ele comenta. É, não, mas é isso que eu ia comentar também, que... Isso é um bastidor. Se você quiser participar do Aracnofã, só você começar a comentar... Pois é. É verdade. O Everton assim... era o único que mandava e-mail. Mas mesmo assim, tem que ser comentar, mas tem que ser fiel, entre aspas, nos comentários, né? Porque normalmente o pessoal que entra é justamente isso mesmo. Você vê assim, caramba, essa pessoa é comprometida, tá sempre aí, tá sempre conversando, não sei o que tal, e a gente convida, né? Então, realmente, se for olhar, foi o Maurício veio assim, o João, o Everton, várias pessoas. Pior que assim, comentário nos programas eu não fazia tanto, eu interagia mais com vocês lá no grupo do Facebook. Então, isso que era o que eu comecei a falar aqui, que eu não concluí, era justamente isso, assim, existiam poucos comentários nos programas, no início era só o João, depois começou a aparecer mais gente e tal, mas depois que a gente abriu o grupo no Facebook, todas as discussões migraram pro grupo, então a seção de comentários do site nem é necessária mais, sabe? Então nem isso. Tem. Eu acho que nem tem. É, né? Hoje em dia nem tem mais. Eu fiquei com saudade, o site teve uma reformulada, eu entrei lá pra procurar meus comentários antigos e não tem mais nada, não tem nem mais opção de comentar. Mas isso aí eu acho que é outra história de bastidores, de algum pau que deu no site um tempo atrás e a gente perdeu essa parte de comentários toda, infelizmente. Teve aquele vírus do site anos acompanhando a gente também, que... Caramba, você clicava, cara, lá e abria uma aba aleatória. Ou então deu pau no plugin de comentários. Então a gente não tem. Eu não sei se a gente não tem mais os comentários ou se a gente não consegue exibir mais os comentários. Mas enfim, a gente falou bastante coisa aqui, mas vamos seguir aí com mais alguns depoimentos do pessoal e eu não sei. Continua depois do próximo bloco. Música. E aí, galera, aqui é o Everton do Aracnofã, e eu tô gravando esse áudio pro Tweepcast número 100. Contar um pouquinho como eu conheci o site, né, que foi em 2012 para 2013, eu tava no ensino médio ainda, tinha 15, 16 anos. Foi bem ao acaso, né, eu tava passando pelo Facebook e o grupo, como ele era aberto, todos podiam ver as publicações, né. Um amigo meu, Anderson Luiz, fez uma publicação lá, e eu notei, né, que o grupo era diferente e tal. Eu entrei no grupo ali, percebi que o foco do grupo era de quadrinhos, ou era bem, era, digamos, reunia uma galera que já colecionava e acompanhava o personagem há muito tempo, e eu me identifiquei com isso, né, tipo, eu já colecionava os quadrinhos, e ao mesmo tempo eu encontrei muitos amigos da comunidade do Orkut, do Homem-Aranha, né, naquela época o Orkut já tava acabando, e eu decidi ficar por ali, né, o Magara, inclusive, que já era da equipe do site, e aí eu acabei, fiquei ouvindo os podcasts, né, eu conheci os podcasts pelo site, né, pelo grupo eu descobri o site, pelo site eu descobri os podcasts, comecei a escutar o Tweepview, o Tweepcast, sempre antes de ir pra aula e tal, e me tornei um ouvinte assíduo, e ali por 2014, 2015 eu já era um membro bastante ativo no grupo. Enfim, comecei a postar, daí me chamaram pra ajudar a fazer uma matéria, escrever uma matéria sobre o uniforme negro e tal. E o primeiro podcast, né, o Tweepcast que eu participei foi da Saga do Clone. O pessoal me chamou porque, como eu colaborava bastante no grupo e eu tinha um certo conhecimento sobre a fase e tal, o pessoal me chamou, gravei os dois Tweepcasts e acabou que encaixou, né? Eu entrei pra equipe pouco tempo depois. Tô aí até hoje, né, cuidando da fanpage, agora tô participando dos Tweepview Classics e volta ou outra aí participo dos Tweepcasts também. Enfim, já tô faz tempo aí no grupo e acho que o que diferencia o Aracnofã é justamente isso, né? O pessoal não entra em muita polêmica, não briga por atores, por filmes, por política e tal. O pessoal é mais focado na essência do personagem em todas as suas mídias, né? Sejam desenhos, quadrinhos, que é o principal, pelo menos o que eu mais gosto, que me atrai no grupo. E é isso aí, esperamos que continue daqui em diante muitos tipcasts pela frente e que eu possa continuar fazendo parte disso. Valeu! Oi gente, eu sou o André Marques, eu conheci o Aracnofã em 2012, pouco tempo depois que eu comecei o The Amazing Spider-Blog, que é o site que eu fazia sozinho. Se não me engano, foi pelo Twitter que eu tomei conhecimento do Aracnofã. Eu publicava minhas coisas lá também e devo ter conhecido o Aracnofã por lá, não tenho certeza. Eu lembro que eu, naquela época, conversei com o Eric pelo Twitter em algumas ocasiões. Desde então eu acompanhava o site, né, escutava os tipcasts já naquela época. E em 2014, no início do ano, o Eric me chamou para ficar no Aracnofã. E a partir de lá eu fiquei escrevendo notícias, alguns reviews também e participando de alguns tipcasts, né? Agora, já há uns 2 anos eu sumi, não tenho participado ativamente nem do site nem do grupo, né? Só não tô aparecendo, né? Enfim, eu espero que o site continue da mesma forma que tá ativamente, né? E que traga aí, continue trazendo as informações, né? Um abraço aí a todos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Breno, eu participo do Aracnofã desde 2017. O primeiro programa que eu gravei foi um programa sobre o Abutre, Tweepcast. Geralmente eu participo dos programas Tweepview. Para mim é bastante importante participar do Aracnofã, o qual eu conheço desde mais ou menos 2014, 2015, porque foi o primeiro podcast que eu conheci, a primeira vez que eu soube da existência da plataforma, assim, do universo dos podcasts, e hoje em dia acabei me tornando um grande consumidor de podcasts, assim, né? E foi procurando por informações sobre a Saga do Clone que eu descobri o site e descobri o formato dos podcasts e me aprofundei bastante em ouvir. E no final das contas, depois de ter entrado no grupo, no Facebook, discutido bastante, acabei podendo vir participar dos programas do Aracnofã. Estou aqui com a Carol Guimarães, minha companheira. Diz aí um alô, Carol. Oi, pessoal. Carol já participou de um programa, né? Sim, participei de um programa com as meninas aí sobre o Dia das Mulheres. Beleza. E hoje, mas aqui é... Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, que nós vamos fazer um sonzinho, né? Vamos fazer uma música que também conhecemos a partir de um programa do Aracnofan, que é uma música da banda Black Lips, chama Spider's Curse. E ela é uma música que fala sobre Peter Parker, coisa e tal. E ela está num desses programas Tweepcast que falam sobre músicas que citam o personagem, né? Então vamos tocar ela para vocês. Peter Parker, life so much darker than a book I read. He was defenseless, so defenseless when he was a kid. It's your body, no one's body but yours anyway. So Peter Parker, now let him mark here. He's so much darker, don't let him touch it. You don't have to stay, don't fill his spider up with dread. Spider's got power, he take all the cowards and he kill them there. When he was younger, another among him, and sell him a dad. So Peter Parker, don't let him mark ya. Yeah, he's so much darker, don't let him touch you. You don't have to stay, don't kill his spider up with dread. And everyone, we are PSA. Just all the hounds are gone. You saw that in Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, galera. Obrigada. Voltando aí, né, mais um bloco aqui, a gente comentando nesse nosso programa de auditório sem auditório hoje, auditório físico, né, só esse virtual que tá ouvindo a gente. É, porque o pessoal tem que ficar em casa, né, tá perigoso. Exatamente. Na época nem o Faustão tá fazendo programa com auditório. Mas todo mundo tá com máscara pra gravar? Não quero ser. Não, porque senão muda a minha voz e o pessoal não reconhece. Esse programa, inclusive, está sendo gravado no primeiro ano, né, da epidemia. Ah, sim. Ainda estava no início aí. Foi antes... Foi na semana que saiu o The Last of Us Part 2, antes do jogo virar vida real. Não, é, e ainda não aconteceu a grande guerra dos papéis higiênicos, né? Bom, então, nesse bloco agora, a gente vai fazer mais um jogo que em cada região é chamado de um jeito, que é o Stop, ou a Dedanha, ou a Dedonha, ou não sei quais outros nomes que ele tem. Segundo o Zezé de Camargo, você, né? Pare. Hora. Pare. Então, a gente precisa definir aqui quais vão ser os campos que a gente vai ter para preencher. Eu sugiro que seja alguma coisa mais voltada aqui pro lado do Aracnofan, claro, né? Eu não sei. Aqui tem algumas sugestões aqui, na verdade. Então, tem, por exemplo, nome masculino, nome feminino. Dá para ser nome de personagens. Sim, né? Sim. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou apagar todas as sugestões que tem aqui e a gente vai pensar. Estou em um site aqui para jogar a Dedanha online. Vou colocar aqui, ó. Um campo herói, um campo vilão, um campo... Tweep Verso, que é algo que só exista no Tweep Verso. Nossa! Aí pode ser uma frase, alguma coisa lá, filminhos do Capitão Stacy, sabe? Alguma coisa. Que mais que vocês sugerem? É, artista? Artista, daí acho que entra roteirista e desenhista junto? É, artista vem tudo, vem ator, atriz, roteirista, desenhista, tudo com artista. Ah, beleza. Artista, lugar, não sei. Local? Ah, um local. Mas aí em artista a gente pode botar artista marcial. E aqui, local aí não precisa ser vinculado só às histórias, não, né? Sei lá, o cara quer colocar o Uruguai, ele coloca, né? Ou não? Não, pensei. É relacionado aos quadrinhos. É. Não necessariamente só nos Estados Unidos, né? Mas sei lá, tem Terra Selvagem, sabe? Zona Negativa. Que lugar maravilhoso, Terra Selvagem. Que mais? Tem 5 campos por enquanto. Pessoas mortas pelo aranha. Isso é complicado, isso é complicado. Algum equipamento, um artefato, tipo lançador de teia? É, vamos colocar aí, Eu vou chamar de inventório. Beleza? Ou seja, qualquer objeto que qualquer herói ou vilão usa, beleza? Mas é inventório ou inventário? É inventário, né? Eu falei inventório, tô maluco. Inventário. O que mais? Ou vocês acham que já tá bom 6 campos? 6? A gente fez o 7 passos pra estrela, tem que ter 7 também. 7. Normalmente o pessoal coloca minha sogra, coloca tia May é. Tia May é. Tia May é. Ou a Beth, né? Porque a Beth é chata também. Não, tia May tá aí, ó. Tia May é. Tá, eu vou colocar a aqui. A Gwen Stacy só seria com um K. Com Q. Com Q. Melhor aqui, com K. Quer botar um de coadjuvante, tá? Só nem herói nem vilão? Põe Crimes do Aranha. Crimes do Aranha. A lista é extensa, hein? Vou colocar coadjuvantes aí que o João falou. Ou seja, são personagens coadjuvantes, não herói nem vilão. Eu vou colocar Crimes aqui. Vamos colocar heroína e vilã pra ficar separado? Homem e mulher? Pode ser. Então, e aí falta um, eu acho. Tem 11, falta um só. Quer botar poderes? Pode ser, ou versão alternativa do Homem-Aranha, mas todos chamam Homem-Aranha alguma coisa, né? É. A menos que a gente, versões alternativas, a gente desconsidere o termo Homem-Aranha. Coloca tipo 2099, sim. Noir, Capitão Universo. Faz mais sentido. Então vamos colocar versões alternativas. O ruim é que 2099, acho que só sai letra, não. Não vai sair número 2. Tem que escrever por extenso. É, vamos considerar o D de 2, se cair. Ah, tá. É, vou colocar versões alternativas, então... Pode considerar Homem-Aranha se sair H, e se sair outra letra e for Homem-Aranha no sei lá o que, a gente desconsidera o Homem-Aranha. Beleza. Então, beleza. 12 temas. É, eu só queria destacar aqui o nome do site que a gente tá entrando é Stopots, ou seja, não tem nada de adedanha, é stop mesmo. Ou Stopots. É, fala adedanha. Usa a mesma regra do Stopot aqui pra falar, fazer um site chamado adedanha. Vou começar, hein? Vamos ver. Vai. Jogava muito isso nas aulas de informática na faculdade. J. Local. Oxi, Crime do Aranha. Caramba. Eu esqueci o nome dos negócios tudo, caramba. Esqueci mesmo. Caramba, cara, eu não tô conseguindo. Nossa, difícil. Vai acabar logo, hein? Ah, difícil, gente. Não consegui fazer tudo, não. Caramba. Eu acho que eu só consegui. Eu consegui, eu acho que 4. Local. É o Crime do Aranha. Já matou, jogar pela janela ou jogar a Gwen na ponte. Herói, Joe Jameson Jr. e Juvenal. Juvenal? É o Juvenal. Juvenal. Era, a gente chamava inventário, assim. Né? Joia do Infinito, Infininito, Joia do Tempo e Jaleco do Dr. Conk. Eu tô deixando tudo ser validado. Eu também. Artista, John Byrne, John Romita Sr., J.M. DeMatteis e John Romita Jr. Beleza. Aqui. Eu fui o único, né? O Sr. e o Jr. Você viu? O que mais? Agora, coadjuvantes. John Jonah Jameson, Jameson, John Jameson, Jessica Jones. Eu não lembrei coadjuvante com Jota. Eu não lembrei um monte de coisa com Jota. Travei mesmo. Ah, é, tinha Jessica Jones. Eu travei completamente aí. Eu colocaria ela como heroína, mas tudo bem. É. Mas ela já tia foi May é. Tia May. Jovial? Quem foi que mentiu desse jeito? Jovial, Jumenta, Jovem ou Jurássica? Caramba. Eu coloquei Jovial. Eu coloquei Jovial também. Heroína, Jessica Jones. Jessica Jones. Putz, eu coloquei ela na coadjuvante esquecida. Ó, o Mônio ficou em primeiro e eu tô em último. Tá Mônio, tá, João. Tá empatado em primeiro. É, tá o... Bom, pode colocar... Eu coloquei estou pronto aqui. Não sei se vocês já colocaram. Estou pronto. Próxima. Próxima. É. Caraca, sumiu tudo também. Por pressão, some tudo. Caramba. Não, caramba, é você. Meu Deus. Herói vale vilão também? Não. Tem um campo de vilão pra isso. Ah, tem? Ah, tá ali embaixo, já tá certo. De nada, né? Eu coloquei 12. No primeiro eu não tinha rolado pra baixo, por isso que eu não mandei nada lá pra baixo. Fugiu tudo do merda. Parou. Olha lá. O Tweep versus Eric. É, pô, aí. E eu tentei salvar. Tá bom, vai. Te amei, é estupenda, esperta, enigmática, elegante, educada. E o pior é que ela é tudo isso. Eu ia colocar estúpida, mas eu falei assim, estupenda, vai. Estupenda, pronto. Crimes do Aranha. Esqueci. Esqueci esganar estelionato. Esqueci. Olha. Ele esqueceu de salvar alguém. Vale pro local. É o AIS. O esqueci ficou. É Empire State University. Ah, tá. Coadjuvantes. Eudin Flash Thompson. Nossa. Caramba. Parabéns. Obrigado. Quem colocou? Ah, o Mori. O Mori tá primeirão lá. É, se a gente não tá sabendo, imagina quem tá ouvindo isso aqui. Artista. Eric Larsen e Englehart. Esse Englehart não vale, não. São diferentes, não. Pensei um. O meu coração é artista. Electro Inchard. Nossa, sou Electro, verdade. Puta cara, aí. Se vocês não concordarem com alguma resposta, cliquem em avaliar e mude. Mas, pela graça, eu tô achando. Já tá indo tudo. Vai cair agora aqui. Ó, fiquei em segundo agora, hein? Vamos lá, estou pronto. Hashtag chateado. Próxima letra. Letra G. Heroína Jessica Jones. Caramba, cara, eu sempre travo. É, cara, impressionante. Esqueci como é que escreve. Caramba. Sumiu nada, foi tudo embora. Cara, eu não tô conseguindo também. Preenchi dois. Eu também. É, eu só consegui três. Eu pus dois. Mesmo assim, um dos que eu consegui. Vilão. Gatuno, Gibão ou Girinossauro? Girinossauro, não precisa nem falar quem foi. Eu ia colocar Gibão e eu não sei porquê. Eu falei assim, ah, depois eu volto no vilão e. Ih, cara. Heroína, Guilhotina e Garota Aranha. Nossa. Ah, Garota Aranha. Se eu não pus Garota Aranha, eu vou parar, tchau. Magaren pode devolver sua carteirinha de versões alternativas. Gwen Aranha, é verdade. Quem pôs a Gwen Aranha? Eu. Ghost Spider também. É. Artista, Jill Kane. Ah, o Jill Kane. Pô, Jill Kane. Esse eu consegui lembrar, pelo menos. É, depois que aparece, todo mundo lembra, fica fácil. É, né? Mas o Jill Kane. Cola o quê? Pô, tinha a borboleta. Como é que eu não lembrei disso? Herói, Golias e Gibão. É, o Gibão, ok. Serve pros dois aí. Vai te defender do mal. Faltou o GOG. É verdade, é verdade. Crimes do Aranha, pode até pôr o Te amei, é galante, gostoso e gostoso. Vai, HDR. É, eu também pus agora. Nossa, pô, lembrei do HDR. Isso pegou mal essa frase, mas tudo bem. Vilã, Gata Negra, é verdade, Gata, cara. É. Caramba. Pô, é impressionante como que. Depois que acaba, fica fácil. A pressão do tempo deixa coadjuvantes. Gwen Stacy é Gwen. Ah. O tempo deixa a pressão muito, muito grande. Se fosse, sei lá, o dobro do tempo, a gente lembrava bem mais. Ah, sei lá, acho que não. Nem sei. A gente só ia se enrolar o dobro do tempo. É verdade, tem razão. Concordo. Vamos lá, pra próxima. Eu não estou pronto, mas dantes. E a nova letra é? Nossa, alfa. Se fosse Z, tava ferrado. Cara, eu travo muito do negócio. Ah, eu vou ficar em último. Dane-se. Mano, nessa aqui eu não vou colocar nada, eu acho. E ainda tô escrevendo isso aqui no lugar errado. É incrível que ninguém pediu stop até agora. Te amei, é. Asmática, amante, anacrônica, ama aunt. É verdade, ela é uma tia. Asmática, coitada. Ela não é asmática, hein? Sei lá, ela tem tudo quanto é doido. Deve ser. Herói, Ant-Man, o Homem Anta. Ah, vale colocar em inglês? Vocês estão apelando, hein? Uai. Vilã, a matadora de homem? Caralho. Não, fui eu. Se quiser, pode se considerar. Vilão, Aranha Homem, Abutre 2099, Abutre. Artista, Alan Moore. É, é verdade. Coadjuvantes, Anna Watson. A louca da Beth. A louca da Beth é sacanagem, vai. Quem que lançou essa? É eu. Versões alternativas, Aranha Cósmica e a melhor super-herói, que é isso? Eu ia falar a melhor super-herói ainda da Marvel, mas eu dormi. Tá, é bom saber que vale esse tipo de zoeira. Inventário, não, vale. Não, vale vocês. Pô, eu tô zoando agora que eu já perdi mesmo. Não, mas eu acho que vale, sim. Eu vi. Local América, a casa do Peter. Pô, aí ficou tudo coado. Vamos ver a próxima aí, ó. Crimes do Aranha, assassino, assassinato e amar. Ah, que isso? É, eu escrevi errado. Apertei os botões errados aqui e salto errado. Aí não, Ah, não, cancela. Faz aí, não sei como é que faz. Mas você já ficou em quarto mesmo, tá bom. Nessa rodada, mas no conjunto da obra eu tô lá pro último. Eu comecei lá em cima, agora eu tô te acompanhando. Eu tô perdendo tempo zoando e não podia estar colocando. Ah, acabou o tempo. Trip Verso, Polícia de Novo Horizonte e Pedro Prado. Coadjuvantes, Policial 2. E Professor Wang. É, eu que coloquei o Policial 2, eram três, né? Artista, Peter. Caramba, Davis. Só eu coloquei artista dessa vez, Peter. Não, eu coloquei imagina também. Se cada um colocar só tem policiais, hein? É, mas é porque ele considera um só, né? E as alternativas: Porco Aranha e Penny Parker. Crimes do Aranha, perjúrio, praticar crime, sair e pegar a Beth Casa. Pegar a Beth Casa. Muito bom. Local: Ponte George Washington, Ponte George Washington, Parque Central e Ponte. Ok, tá valendo. Fica em dúvida na ponte. Mas tá valendo. Nem, até eles não sabem direito qual ponte é essa. É que não cabia colocar Ponte George Washington desenhada como. Herói: Pantera Negra, Pedro Prado e Peter Parker. Ok. Tia May é pomposa, paspalha, pobre, perigosamente velha. Ó, esse P aí foi eu, que eu pus três pontinhos e ele não tá. É de... Ui. O P eu tirei. O Magaren saiu da sala. Uai. Ih, deve ter expulsado ele. Você me tirou da sala, não? Minha não, resposta. Não, ué. Ué, caramba. Ué? Como assim? Tenta entrar de novo aí pra ver. Aí não, aí. Vilão, polvo doutor, ponte de pasta e... Aqui, vamos parar nessa rodada, ó. Ah, não dá pra ver o total ainda, né? Dá sim, ali do lado, à esquerda. Tá, ah, caramba, eu não lembro quantos pontos então, eu tava. Que bosta. Apareceu denunciar a resposta. Eu cliquei e aí saiu. Mas o grande ganhador. Então... Não, eu sei porque você me cortou. Próximas respostas seria a vilã. E eu coloquei Princesa Python, Princesa Pluto, Princesa. Aqui, mas a gente consegue ver os três primeiros colocados aqui, então, né? Vamos parar aqui, que senão vai ficar muito longo. Então, os três primeiros colocados, em terceiro lugar fiquei eu. Em segundo lugar ficou o João. E em primeiro, o grande campeão é o Maurício Engler. Parabéns. Aê! Aê, um monte de nada. Tá bom, tá valendo. Bom, então, parabéns aí ao Maurício, grande campeão. Muito obrigado. Tudo bom? Meu nome é João Pedro Benício e, pra falar a verdade, eu não lembro exatamente como eu conheci o site. Eu sei que eu comecei a ouvir mais ou menos em 2011, foi quando eu tava começando a me interessar por podcasts e tava tentando descobrir coisas novas pra ouvir. E aí eu me deparei com o site do Aracnofan e tinha uma pegada de podcast diferente, que era você acompanhar a análise da revista com ela na mão. E como eu tava na pira de comprar revistas do Homem-Aranha nessa época, eu achei muito legal. Tanto que as minhas lembranças mais vívidas dessa época são com o Dante e o Presto fazendo os reviews das revistas do Venom, do Agente Venom, que eu acompanhava e folheava a revista junto e discordava do Presto. E aí depois em 2014 eu encontrei com o Eric na CCXP, a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia e tal. Aí um tempo depois, acho que foi em 2015, quando eu tava para sair o Aranha Verso, ele me convidou para escrever algumas matérias sobre o multiverso aracnídeo. Aí eu acabei escrevendo sobre alguns aranhas do multiverso. E aí um tempo depois eu fui chamado para gravar alguns Twipnows, que era o programa que a gente fazia um apanhado geral das revistas que estavam saindo nos Estados Unidos. E aí, depois disso, me chamaram para gravar alguns Twip Views sobre temas que geralmente as pessoas não gostavam, o Venom, o Sorcina e o Deadpool. E agora eu tô aí gravando os views continuamente, com o Presto, com o Gustavo, com o Breno. E é isso, eu tô realmente muito feliz de fazer parte dessa trajetória. Porque lá em 2011, 2012, eu ouvia e comentava, porque eu gostava muito do conteúdo e eu via que não tinha muitos comentários, então eu gostava muito de comentar para dar o feedback como um leitor, como um ouvinte. Então eu tô muito feliz de hoje poder gravar com esse pessoal, de estar aqui nessa história do Aracnofan. Então muito obrigado aí, pessoal. Valeu, abraços. Olá, meu nome é Gustavo, E eu conheci o Arachnofan enquanto via o Argcast, mais especificamente um dos Argcasts sobre Homem-Aranha que teve a participação dos membros do site. E no final acabou vindo a recomendação do mesmo nos créditos, no finalzinho. E me alegra muito poder contribuir com a história, embora mais bem recente, do site, de alguma forma, que agora está completando o seu centésimo podcast. Oi, pessoal, aqui é a Carol Pimentel, eu sou editora-chefe do Estúdio Patinhas e sou ex-editora-chefe da Marvel pela Panini, lá no Panini Mitos, né, aqui no Brasil. E foi muito legal cuidar do Homem-Aranha, das edições do Homem-Aranha, durante 5 anos. Poder trazer para vocês as revistas mensais, os especiais e completar a biblioteca de algumas pessoas por aí. E não é à toa que a gente conhece a galera do Tweepcast e pôde participar aí de alguns programas com eles. E sem falar que é muito legal fazer parte desse time agora e poder estar aqui junto do pessoal e trazer um pouquinho do que a gente curte, do que a gente sabe de informação, da gente poder discutir. E fazer parte dessa equipe é muito legal. Então, quero aí poder continuar mais um pouquinho trazendo coisas pra vocês. Então, parabéns pra vocês que vivem trazendo conteúdo pra galera, divulgando informações, falando de filme, discutindo, montando uma programação excelente pra cuidar do pessoal durante a ida do trampo, na volta do trampo. É muito legal. Vocês têm muita informação, muito conteúdo. Que venham aí mais 100 edições, no mínimo, pra completar. Parabéns pra vocês. E é muito legal fazer parte um pouquinho dessa vida aí do programa. Um beijão pra todo mundo. Parabéns de novo. E agora, a gente separou aí diversas cenas de melhores momentos de Tweepcast, Tweepview e Tweepview Classic. Então, fique confortável onde vocês estão aí. Bora ouvir os melhores momentos, alguns dos melhores momentos dos programas. Tweepview. Começa agora mais um Tweepview. Eu sou o Vic. E eu sou o Magari de novo. E eu sou o Mônio mais uma vez. A gente tá empolgadaço pra gravar, porque a gente tá gravando de novo essa história porque a gente perdeu a primeira gravação. Culpa minha. Não, você é o Magari, você tem que botar a culpa no Jaspion. Eu vou pôr a culpa em um dos meus subalternos. Lacaia. Os puxa de canhão. Ah, eu acho mais legal se olhar, perdi a gravação. Maldito Jaspion. Foi culpa do Namagderas. Namagderas, aquele maldito. Então, hoje a gente vai falar de novo. Chamou a atenção no vídeo foi que você tava querendo comprar as revistas Salvati de qualquer jeito. Muita gente na sua idade tá falando, eu já tenho, eu já baixei, eu já tenho na HD, eu já... Pra que comprar se eu posso baixar? E você tava lá contando os trocados. Vou ter que parar de comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. Ó, rogo pra você consiga aquele aumento da mesada, viu? Pois é, você conseguiu, né? Comprar sem precisar deixar de comprar as outras coisas? Sim. O que você arrumou? Fiz um tratinho com a minha avó. Isso é justo, cara. Vô e vó existe pra isso mesmo. Você fez um contrato. Fez um pacto. Você chegou pra sua avó e falou assim: vó, vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Uma coisa, melhor fazer pacto com a avó do que com o Mephisto. Muito melhor. Igual na época que saiu aquela Spider-Man Collection, que eu não trabalhava, só estudava na época, eu tive que fazer um pacto com a minha mãe aqui, eu vou comprar elas, mas depois disso eu não peço pra comprar mais nada, só que depois eu comprei. O meu pacto foi, ela compra uma por mês, né, já que são duas por mês, eu compro uma e ela compra outra, deixa que eu coma pepino. Olha, bem da verdade, é um pacto fácil de cumprir, você se deu bem. Eu só muda o endereço mesmo, né? O cara lá, o inominável. O Strakazinski? Desculpa, eu não falo o nome dele. Minha religião não permite. esse cara aí mostra nessa história como ele conhece a história do Aranha. Que na história ele coloca que a Gwen, quando viajou, saiu dos Estados Unidos, foi pra ter os filhos, né? Só que ele fala que ela foi pra Paris. Sendo que lá no original, quando ela viajou, ela foi pra França. Não! Pula. Pra Londres. Ela foi pra Londres. No original. É que eu esqueci que Paris é a capital da Europa. Como diz o seu Madruga. Não põe uma vizinha pra falar que tem essa acabando. É, agora chegou a abertura. Diversão e alegria. Só diversão e alegria. Eu não sei cantar, né? Diversão. É, nunca mais eu vou ver essa musiquinha da mesma forma. Falando nisso, nesse quadrinho aparece o nosso figurante de sempre lá. É mesmo, cara? Olha isso. Vamos dar um nome pra esse figurante? Bob. É o Bob. Bob. Ou Fred. O que vocês preferem, Bob ou Fred? Bob. Bob. Aí eu fui assistir o filme do Andrew Garfield e falei, pior do que aquilo não pode ser. Eu falei assim, não pode ser pior do que aquilo. E aí, eu sou o meu menino da nova geração, eu sou skatista, eu sou maroto, eu sou moleque, sabe? Aí, não, tipo, eu acho assim, o Homem-Aranha, ele sempre foi aquela coisa de tirador de sarro. Mas ele não é criança, tipo, ele não é moleque, sabe? Aí forçou um pouco a barra pro meu gosto, tá? Eu entendo que deve ter gente que curta e tal, mas eu achei que forçou a barra demais. Ele, tipo, ficou muito malhação, pra mim, tá? Pulando os jogos um pouquinho, então vamos falar do Tony Hawk pós skate. Que o Aranha usa skate. É verdade, mano. É o meu problema com... Tony Hawk pro skater do Game Boy Advance, eu só jogava com o Homem-Aranha, cara. O então, do Game Boy, eu só jogava com o Homem-Aranha. Ele usa skate lá, e aí? Onde está seu Deus agora? Verdade. Você quebrou meu argumento agora, verdade. Agora você esclareceu pra mim. Na verdade, o Aranha dos filmes é o mesmo Aranha do Tony Hawk. Agora ficou claro. Pô. E eu achando que esse comentário do filme ia ser fora do tópico totalmente. Aí, tá vendo? Salvou a hora aí, ó. Parabéns. Agora alguém me explicou. Agora eu gosto mais dos filmes. Agora é muito melhor do que os do Sam Raimi lá, Tobey Maguire. Aumentou 50% o filme agora. Tá certo. Oi! Tudo bom? Tudo, como foi a família, Maria Alice, as crianças? Maria Alice, não, eu sou... Ô, José, é porque ele sempre fala isso com uma frase pra qualquer pessoa, tá? Fazendo que o cachorro tá preparado. Ai. Então, voltei. Acabou de entregar que o Eric tem uma outra família, crianças, que beleza. Pois é, né? Vai ser casinha do cachorro sem a ração. Olha, ainda vai passar fome, coitado. Gente, acho que o Breno dormiu. O Breno dormiu, é um bulldog. Eu não acredito que eu tô gravado. O Breno, acorda. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele, pra ver se ele volta, peraí. Ai, caralho. Ô, Jesus amado, tadinho, eu sei que tá tarde. Agora eu tô suando, tanto risada. Eu também. Ixi, ele não tá vendo mensagem, não. Será que não tá vendo no ouvido? Peraí, eu vou. Se você tá com fone, tira o fone do ouvido. Uh-huh. Ô, Breno! Não adianta. Boa gravação. A gente não vai conseguir acordar ele. Vai. Eu não sei que ele tombe pro lado, que ele dê uma pescada assim, pode ser que ele volte, mas aí. Eu acho que a gente pode deixar pra amanhã mesmo. Mas a gente não vai conseguir acordar ele, que senão. A Débora é a mulher maluca, né? Isso. Ela era a melhor, secretária. Melhor definição ever. Ela era secretária lá no, na faculdade, lá eles se conheceram. Na verdade, ela meio que ficava mais dando em cima dele do que ele. Mas aí não deu muito certo, que ela ficou doida. Começou a imaginar loucuras, tipo o Peter ser o Homem-Aranha. O Peter consegue convencer ela de que não é o Homem-Aranha, se vestindo de Homem-Aranha e tirando a máscara pra ela, né? Aí ela fala, ah, meu Deus, que maluquice, eu imaginei que você era o Homem-Aranha. Ela... Qual é a lógica dessa porra? Quem é louca? Ela ou os roteiristas? Pois é, isso que eu vou falar. O que, que eles usaram no dia que escreveram isso? O Aranha ele fica meio traumatizado com essa história da violência excessiva, né? É porque, igual a gente viu, né? É como se você libertasse ali o monstro interior de todo mundo de Nova York, né? É meio que a realidade humana, né? Solta. É o pior lado de todo mundo, né? Justamente. Que isso começa. Eles conseguem finalmente vencer a batalha quando eles encontram o Capitão América e eles ficam com esperança, né? Ó, que babaca. É, mas se não fosse a população voltar aqui, né? É. Não ia conseguir voltar, não. Aliás, a mensagem final de Matheus aqui no encadernado é algo parecido com isso. Não importa o que o mundo esteja, quão brutal esteja, se você manter a força do amor, tudo vai dar certo e blá blá blá. É famosa. Muita mensagem é a mensagem mantenha os bons ideais, né? É, e assim, a gente meio que dá uma zoada, alguma coisa, mas tá certo, né, cara? É lógico, principalmente agora, né, nessa época que a gente vive aí, que tá tudo errado, se ninguém fizer o certo, vai continuar tudo errado, né? Hoje em dia, se você fizer o certo, você tá errado, né? É, basicamente isso. É bem inversão de valores mesmo. Entendeu? E a carnificina máxima fala exatamente disso, dessa inversão de valores. É um... Olha só, a gente tá achando um significado oculto numa história dos anos 90. Eu só gostaria de deixar isso claro. A gente tá achando que, assim, é uma figura de linguagem pra você mostrar isso, né? O quanto que a sociedade tá invertida e o quanto que é agir, porque a gente deixa, né? A gente faz as comparações, mas na verdade é pra isso que as histórias servem, né, cara? Fazer a gente pensar em alguma coisa. Tentar além tirar de... uma moral da história, né? É. Eu realmente fico impressionado que a gente tirou uma moral dessa história. É um feito pra ser registrado, cara. O nosso objetivo é fazer as pessoas correrem de atrás da saga do clone e depois não, isso. Não, não, não. Nosso objetivo é a conquista. Nosso objetivo é a conquista. Nosso objetivo é a conquista. Ah, essa, eu perdi essa já. Presta, se você atendeu, a gente não tá te ouvindo, não. Não, atendi... Tá ouvindo? Agora sim, bem baixo. Fica mais perto. Qual que é? Tá faltando acho que umas 4 pragas do Egito pra ele passar. Que o estouro dos insetos ele já pegou, né? O inseto foi o mais engraçado. Mas o pior são os carrapatos. Que é? Foi engraçado, você ficou dando risada, foi isso? Eu pensei... de comédia, olha só. Eu pensei em inseto fazendo uma piada, um stand-up, sei lá, né? A gente parou o carro debaixo de uma árvore, abriu a porta, de repente cai um galho cheio de... com uma colmeia de vespa. Nossa. Aí saem os dois correndo, era se colmeia batendo. De vespa? Ah, acho que colmeia serve pra qualquer desses bichinhos com asa que pica, né? Não faço ideia. Porra, em vez de ser pior do que abelha, cara. Não, não, era uma... Não doía tanto. O problema não é questão de doer, é que ela fica te ferrando quantas vezes ela quiser. Ela não perde o ferrão igual a abelha. A abelha é uma só, né? Ela quebra... Ela pica e morre. Ela é burra, né, cara? Cara, é kamikaze. Ela dá a vida, né? É honra japonesa. Cara, é o ódio indo acima do amor, né, cara? Eu vou morrer, mas tu vai junto, filha da puta. Um dia desses eu perguntei pro Presto, e aí, Presto, como é que tá a viagem aí e tal? Ele falou, tranquilo, tal, capotei o carro hoje, mas tá tudo bem. Eu, como é que é? Cara, quando você é um action hero, cara, isso é normal, velho. Uma terça-feira fraca, né? Entendeu? Tipo, isso aí é uma coisa tranquila, entendeu? Tipo, uma coisa uma ação de baixo orçamento, né? Capotei o carro, mas tá tudo bom, tudo bem. Tá suave. Capotei um carro de um prédio em chamas, né? Eu tentava andar de altura, mas tudo bem. Pô, antes fosse. Pior que eu capotei por incompetência. Tava 50 por hora na pista de terra. E aí foi embora. Você capotou ou você capetou o carro? Que pode ser que o demônio ainda esteja nos restos do veículo. Mais um. Tenta de novo, Dante. Caramba. Gaguejada digital é o melhor. É o Bonio. O Dante chegou ao século 21. Né? Alô? Hello? Oi, Mas... gente. Que Oi. Isso? Eu sou a Micaela. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Eu sou a versão do Dante do universo 69. Lá eu sou a Mulher Aranha e sou um traveco. Caramba. Nossa. Muito bom. Eu não tô gravando, eu não acredito. Pois é. Que bom. Sou... É a mesma coisa. Que bom. E aí, gente, tudo bem? Opa! Tudo bom? O Mônio não atendeu ainda, não deve ter visto que tá chamando, não. Ele perdeu o melhor, então. Micaela tentando causar recalque. Micaela. Vai ficar pra história, viu, Dante? Mas que bom, o importante é que não tá gravado. É bobinho esse menino! Essa derrota do Homem-Aranha aí é... O Homem-Aranha pega um aspirador de pó industrial, que por sorte tinha acabado de ser consertado, e aspira o Homem-Aranha pra dentro de uma bolsa de lona. Resumindo, o vilãozinho mequetrefe. Foi derrotado por um aspirador de pó. Não, e ele não consegue sair de uma bolsa de lona. Que vergonha. Ah, cara, aí o Homem-Aranha, lógico, né? Como ele tinha esquecido de fotografar, ele tem a brilhante ideia de pegar um pouco de areia que tinha lá, que era pra apagar incêndio, né? Isso. E joga a areia pra cima, dá um soco no ar e tira a foto. Joga a areia pra cima, pula no meio dela, pra parecer que ele tá lutando. É, eles... O que me leva uma coisa, né? Primeiro define o caráter do Aranha. Não importa o quanto ele diga que isso não é trapaça, isso é. Ele tenta se convencer na história. Ele fala, não, eu acabei de lutar com ele, não é que é trapaça. Não, desculpa, amigo, isso é trapaça. A areia que você tá batendo agora não tá revidando. Em segundo lugar, ele deve ter se sentido muito idiota fazendo isso, gente, na boa. Não, imagina a cena, cara. Imagina se alguém entra e vê isso na hora. O que você vai pensar? Mais alguém nessa cena lembrou da cena do Chapolin lutando com a múmia de pano, lá? Eu sei que teve um aranha que foi o Fábio Lucido, que fez que ele era um molequinho. Nesse Close Demo você fez um dos vilões lá, né? Hora da festa, pessoal. Vamos arrasar. Você chegou a fazer foi por isso conta. Que eu descobri que era o Aranha. Tiveram a manha de me escalar pra fazer um vilão. A hora que eu olho, eu falei, pô, mas esse é Aranha, meu. Pô, sacanagem. Mas, bom, já tô aqui, não vou ser o diante profissional, virar costas e embora. Bota aí, vamos fazer, né? Tem uma que a gente encheu o saco, na verdade. Na verdade, ele não morreu. É, a gente tá vivinho da filme. A gente vai citar aqui, mas é por causa do Tweep View, né? Que o Sim. Morbius, lá na Amazing Spider-Man 102, tanto ela quanto a próxima, é escrita pelo Roy Thomas, desenhada pelo Joe Kane, arte finalizada pelo Frank Giacoia. Que é aquela história que... Ô, Mônio, comenta aí o que acontece com o Morbius. Se afoga. Mas detalhe. Se afoga porque o Aranha estava mais preocupado em salvar o frasquinho. O que a gente vê na história é... Eu não sei que o cara erra um alvo do tamanho de uma pessoa e acerta um alvo do tamanho de um frasquinho. O problema não é esse, né? O problema erro é que ele pega... Ah, o erro do Aranha. Ele pega o frasco e nem pula atrás na água, né? Pra salvar não, o Morbius. Não sabe, não. Aranhas não sabem nadar, desculpa essa. Não, sabe o que eu acho? Ele tá com 6 braços, ele não ia conseguir nadar com 6 braços, ele ia acabar se atrapalhando e se afogar também. Sim, claro. Porque não tem espaço pra bater os braços com 6 braços do lado, né? Agora, que ele tentou salvar o Morbius, ele tentou quando ele pegou, só não quis pular atrás do cara, né? Que é o que ele vai fazer eventualmente, né? O Eric Vinicius postou aquela Foi. História do engrenagem que ele pulou atrás do manezão lá, né? Mas eu vou até ver se eu acho pra colocar no post que eu coloquei no Facebook comentando. Ah, ele pulou atrás do Morbius é porque ele não gostava do Morbius, né? Porque o engrenagem cai na água, ele pula atrás na hora, né? Só que o Morbius voltou lá na, junto com aquele Team Up lá com o coisa, sim, com os X-Men. E outra coisa, ele não morreu afogado. Eu acho que, como eu vou falar, como ele é um vampiro, acho que ele tem uma respiração desgraçada, porque ele foi arrastado por meia Nova York, o cara tirou ele de lá, ele só falou que ele se sentia fraco e precisava se alimentar. Ou seja, na verdade, ele não morreu afogado porque o bandidinho lá pulou na água pra salvar ele. O bandido salvou o Morbius, o Aranha foi embora. Isso é uma vergonha. É verdade, o cara tava lá, o irmão tentando tirar ele da vida do crime e tudo mais, tal. E aí ele vê o cara afogando, a primeira coisa que ele faz é pular na água. Não pensa duas vezes. O Morbius em momento nenhum cita que ele tinha afogado, ele só sentia fraco. Será que o cara não respirava? Ele não conseguiu citar. Porque é vergonhoso, porra. Ele não conseguiu citar, a primeira coisa que o Aranha fez quando olhou ele foi encher ele de porrada de novo. É verdade. A gente, foi o Mônio que comentou, né, no team up lá, que o Homem-Aranha vai, ele vê o Morbius e já começa a meter porrada falando, como é que é, Mônio? Quando eu mato alguém é pra ficar morto. Calma aí que o Evandro caiu. A revelação foi demais pra ele. Foi muita emoção. Aí uma das janelas que ele abriu mostra lá o santuário onde o Doutor Estranho tava caído. Só que antes do Xanadu poder fazer alguma coisa lá, vou ficar chamando de Xanadu. Tá bom, Xanadu. Aqui, peraí. Eu tô colocando ao vivo aqui, é só pra ficar registrado que o Dante tá gravando em viva voz dentro do Uber, né, Dante? Em viva voz não, mas tá dentro do Uber. Pede pro Uber dar um oi. Não. Fala com o pergunta o cara do Uber aí se ele gosta de Homem-Aranha. Não. Não sou maluco não, gente. Posso fazer coisa não. Pô, vai que ele gosta. Vai que ele tem algumas revistas no porta-malas. Vai que tá no grupo, né? Do Facebook. É, então. É o táxi do Gugu invertido que o Dante tá fazendo. Um voluntário, né? O Aranha tá fugindo do Gog, o Gog persegue ele, luta com o dinossauro assim como o King Kong, e assim que o dinossauro morre ele vira igual, agora há pouco a gente citou o Cadillac dos dinossauros, quando ele morre ele fica azul. Verdade. E aí o Homem-Aranha não consegue fugir do Gog, né? O Gog tá sempre... Na verdade, eu tenho que ressaltar e deixar claro que o Aranha está deliberadamente levando o Gog para a Areia Morrediça e deixa o bicho pra morrer. É isso, é nessa parte que eu ia chegar aí. Ele chega, o Gog fica preso na Areia Morrediça, ele fica: ah, meu Deus, consegui, né? Primeiro ele fala aí, ele tava levando mesmo, né? Consegui, ele ficou na areia movediça. Nossa, mas ele parece que é inteligente, ele usa até a roupa e tal. Ah, que se dane, vai embora. Ou seja, o Aranha deliberadamente matou uma criatura inteligente. Pois é, ele matou mesmo, cara, não é tipo sem querer. Segunda vez seguida, vida ou morte. Ah, é verdade. Vou atirar nele, só acertei o frasco, foi mal, hein? Cara, isso é o Roy Thomas tentando avacalhar não é ele tentando avacalhar o personagem, porque o Stan Lee fez ele matar aquele cara do carro míssil lá no All 5, né? Vocês lembram que tinha um carro que atirou? Então, o Homem-Aranha então já teve intenção de matar pelo menos 3 vezes. Aranha é um assassino, um monstro. Jameson está certo. Enfim, ele mata o Gog. Deliberadamente. Exatamente. Tinha gente no grupo um tempo atrás aí falando: não, o Homem-Aranha nunca matou ninguém. Tá aí, ó. Duas Toma edições seguidas, né? Dois programas, dois Tweep Views seguidos. Aí o povo fica assim: não, mas ele não matou, o bicho voltou depois, mas ele quis matar, né? A intenção era essa. Ele fracassou no intento dele, mas ele tentou. Bom, então é isso. Até mais. Abraços. Até. Alguém e ficou apaixonado. Um ano depois, ele está feliz. Vejam só o que aconteceu. O King Kong casou e agora seu filhinho nasceu. Nasceu, nasceu, nasceu. Dá, dá, dá, que bonitinho King Kong com o seu King Konginho. Dá, dá, dá, que bonitinho King Kong com o seu King Konginho. É... Peraí. Não. Tossindo aqui. É... Mentira, pegando marshmallow. Também. Se deu mal, hein, Eric? Agora tem que ir em caguete. Gostei. Mas você deu uma tossidinha e pegou marshmallow. Tá vendo? Eu não menti. Bem-vindos ao último Tweepcast do ano, olha, um tema especial para o último Tweepcast do ano. E hoje a gente está aqui com o homem que luta por um amigo solitário, Bruce Wayne, quer dizer, Dante. Estamos aqui com o homem que destrói o mecanismo do mal, Madugaren. E também com o homem que é o Sonic 2000, opa, quer dizer, o homem que pode ouvir um alfinete cair a 100 metros de distância, Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do homem que derrama lágrimas pelas crianças sem lar, o Eric. Olha, ninguém usou o ouvido pelo apito do cão. Parabéns. Era muito óbvio, pô. Ou melhor. Então, e hoje a gente tá aqui reunido pra falar do homem movido pelo apito do cão. Aí sim! Spider-Man, olha, Homem-Aranha japonês da Toei ou Toei? Toei. Muito bem. Então. Eu só fiquei chateado que ninguém usou o homem movido pela enxaqueca, o Mônio. É por isso que você queria aquilo, né, seu engraçado? Que a gente inventasse as próprias frases. Mas é movido, o Mônio é parado pela enxaqueca. Certo, e a gente começa a falar isso depois da música. Qual música? Qual música? Qual música? Não sei. Mávala! Ok. Agora, ó, depois do que o Dante gritou aí, acho que eu só vou poder ouvir o apito do cão mesmo. O Dante atendeu a chamada com uma voz... Faz aí, Dante. Não. Dante. Só sai naturalmente. Ah, olha só sai naturalmente. Ela tem talento, a Micaela tem talento. Ele tá forçando pra caramba agora pra falar desse jeito, né? Naturalmente, sair igual a Micaela. Esse é o meu mundo, esse mundo cruel e opressor. Mas enfim, o Mônio, ele se apresentou como Micaela pra gente. Dante, você quer compartilhar alguma coisa com a gente, cara? Com você não, que você não atende a chamada na hora. IDR. A188, que é a edição do Retalho. Gostei um pouquinho mais, caminho um pouquinho pra história e tal. Antes. É uma coisa que eu sempre falo, né? Mano, você quer contar alguma coisa pra gente assim? Por quê? Olha. É assim que funciona. É assim que funciona. Você tá. Você tá tentando. Ah, meu Deus, que merda. Você tá tentando outra carreira? Eu vou ter que parar de usar essa frase agora, que saco. Rodriguinho. É. Ah, rapaz. É, você ficou, eu tomei muito sol. É, eu tenho que ouvir, pelo menos o refrão. É assim que funciona a vida. Você sabe que eu tô ouvindo, né? É desse, então. Você sabe qual vai ser a música que vai encerrar o programa, né? Ah, meu Deus. É, mano. Que bosta, mano. Rodriguinho. Eu vou mudar de nome, cara. Eu vou passar a me chamar Epaminondas. Que decepção. Bom, então, falei que andou um pouquinho com a história e tal, que é coisa que eu sempre comento, né? Que eu gosto quando acontece. Oh, não, eu não vou mais deixar vocês continuarem, não. Por quê? Ai, meu Deus, por que... Ah, meu Deus, não. Você tá de sacanagem comigo, cara. Não é possível. Não pode isso, cara. Magari, quer parar de me denegrir? Aonde foi parar? Mas que bosta, maluco. Decepção com a minha própria vida agora. Céus. Muita tristeza na vida, Mônio, de uma pessoa, isso. Parabéns. Eu respeito isso, Mônio. Pessoa que tá insistindo na carreira e tal, tentando. Ah, não tem mais nenhum. Tava olhando o nome das letras. O título das músicas. Eu ia pensar, qual ia ser a próxima música dele? Graças a Cthulhu? Não, é. Fale com meus advogados. Sinto maldade no seu coração. Para te dar ideia. Olha, peraí. Maldade no coração. Letras. Sombra da maldade. Não. Bom, posso terminar, continuar com as letras agora? Por favor. Ai, meu Deus. qualquer um de nós. Do que está falando? Depois que Venom e eu nos separamos na última vez, o sinótico... Sinótico. ...esse tipo de partículas para ser detonado se isso acontecesse de novo. Milhões de germes serão lançados na atmosfera, levando todas as outras vidas. O contrapé de feijão. Plantou, né? Alguém plantou. Ah, já, já. Vai infectar todo mundo. Parece uma chuva de merda. Sai, eu vou ficar tudo congelado. E assim acaba a série. Como uma chuva de merda. Como uma chuva de merda. Tá certo, acabou bem. No arco do Straczynski, né, do aquele com o Homem-Aranha, ele é um dos mais criticados pelos fãs. Muitos falam que a única coisa que presta mesmo são os desenhos, né? Aí eu te pergunto, né, como foi trabalhar com ele? Você só recebia o roteiro? E como fã, você chegou a gostar dessas histórias? Como é que foi? Bom, assim, como, assim, a parte daquela deve estar falando da de Gwen Stacy, né, que meteu o chifre em Homem-Aranha, né? Precisamente. É, assim, como fã das histórias do Homem-Aranha, assim, eu fiquei, como fã da personagem, eu fiquei indignado também, né? Mas eu gostei da história, porque ele escreve muito bem. Então, assim, apesar dele ter mexido no personagem que era querido pra mim também, eu valorizo muito a história. Se a história é bem contada, eu acho que vale a pena, assim. E, na verdade, o personagem original de Gwen, ela era bem quenguinha, né? Ela era bem... ela humilhava Peter, ela era toda... Ela não era, assim, uma santinha, não, como ela depois transformaram ela. É o escorpião, que não é burro, igual o Aranha. E, ó, enquanto o Aranha tá aí bancando o palhaço, eu vou lá pegar o James, que tá sozinho. Cara, essa forma de locomoção que ele desenvolveu com a cauda aqui é uma coisa muito ridícula, né? Cauda. Ele enrola a cauda atrás das costas como se fosse uma mola e se joga no outro prédio, né? Como todo escorpião faz, né? Não sei se vocês sabem, mas o escorpião tem uma habilidade de... Não tem muito o que falar da Beth, né? Ela era chata. Aí depois que eles terminaram, ela foi procurar um cara que era melhor, que ia cuidar melhor dela. Aí se envolveu com o Ned Leeds, que acabou virando, entre aspas, doente macabro e blá blá blá. E depois ficou maluca. Ela ficou maluca, se envolveu em cultos a tentar trazer o Ned de volta, não conseguiu. Depois ficou doida. Aí se recuperou e agora é... Não sei se ainda é, que eu parei com as drogas mais. A última vez que eu vi ela era repórter do Clarim. É, cresceu, virou repórter, deixou de ser secretária, tá achando o quê? E desmascarou a farsa que vinculava seu falecido ao super vilão. E curiosamente, parece que deixou de ser mais velha que o Peter, né? Parece que foi na mesma idade agora. Pois é. O que a Josi tá falando aqui? Ela leu em algum lugar. Pois é, né? Dele mesmo aqui. Esse negócio aqui, desse gente, que legal. No final, ela virou jornalista do Clarim e com impressionante determinação, ela desmascarou a farsa. Oh, que legal. Você vê, a pessoa vai se preparando na hora da gravação, tá aí lendo. Acho que o problema é que vocês têm que entender. Eu tô com um saco de marshmallow aqui do lado, sabe? E nem ofereceu, que é pior. Então. Não ofereci, nem ofereço, né? O Peter Parker, ele era muito fácil de fazer, porque eu li Homem-Aranha desde pequeno, desde criança mesmo. Então é um personagem que eu sempre me identifiquei bastante com ele. Então muito do que eu sou hoje em dia, eu aprendi nessas histórias do Homem-Aranha, principalmente nos anos 80. Então os valores que eu tenho, as coisas que eu penso, até hoje, às vezes eu... De vez em quando eu me vejo pensando em alguma coisa, eu faço isso ou não faço, aí eu pergunto pro Peter Parker, faria isso, não faria, o Peter Parker que eu conheço, muito não bom. Faria isso, aí eu vou e não faço. Então, assim, tipo, acho que um dos fatos de eu nunca ter uma tatuagem até hoje é porque o Homem-Aranha nunca fez uma tatuagem. Acho que eu tenho uma grande percepção disso. Eu lembro quando teve aquela, como é que chamava, gente? House of M, Dinastia M, que é aquela saga, e mostrava uma outra realidade, o Peter raspava o cabelo. Eu raspei o cabelo na época, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e aí, de repente, não, o Peter raspou, então eu posso também. Vamos lá, eu fui no dia seguinte, raspei o cabelo e tal. How you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to Eu não queria comentar um negócio aqui, mas o Homem-Aranha fala: eu espero que sua roupa também seja acolchoada no traseiro. Certo? Aí ele agarra o Shocker por trás. E uma coisa que torna ainda mais hedionda o que o Aranha fez aqui, uhum, o Shocker. Porque ele fala do traseiro, agarra ele por trás, e se você vê no quadril ou na onomatopeia, deixa sugerir que o Shocker está dormindo. Lá tem o Z. Pois que é. Horrível. Aí o Homem-Aranha fala: ele vibra o corpo inteiro, não tem que segurar. Imagina essa tradução aqui se ele fosse chamado de vibrador sinistro. Tinha uma coisa nesse jogo que eu sempre pensei, que os ratos e os morcegos eram extremamente violentos, né, cara? Ah, mas isso assim, é pro mundo dos videogames, né? No mundo, cara, dos videogames, os animais são uma coisa, tipo, até a formiga é assassina. Todo jogo de videogame é assim, cara. Não tem... É, tem formiga atômica, né? É, não, o Mario, cara, lá no jogo do Mario, tadinha da tartaruga, tá lá quietinha na dela, o Mario vai lá ficar pisando nas tartarugas, pô, coitada. A tartaruga é lenta ainda, meu filho. O que a tartaruga vai fazer? Se você consegue ser mordido por uma tartaruga, tu é muito lento, meu filho, porque, pô... Não, né? É porque tinha cachorro, tinha serpente e tal, mas a hora que viu o rato, e às vezes, e o rato era rápido, você ia tentar dar aquela rasteirinha nele, às vezes você errava o timing, aí o rato pegava, era muito, muito chato. E o pior, a foto dele só dava $5, cara. E o Capitão Stacy tá lá na polícia, né? Aí assim que o Peter acaba de dar o testemunho dele lá, o pai da Gwen, né, o George Stacy, chama o Peter pra conversar, né, falando: ah, eu sempre achei que o Homem-Aranha não era um vilão de verdade, e você que esteve com ele vai poder... Eu queria saber a sua opinião, né, sobre o que eu penso. Aí ele começa... Você é muito idiota. Ele, na verdade, ele bola todo o papinho, vai batendo nas costas do Peter e fala: vamos lá pra minha casa. Tá vacilado, amigo. Capitão Stacy, nunca esperava isso de você. Você tá traumatizado e tudo mais. Vem aqui, vem, vamos lá pra minha casa. Tomar um chazinho quente. Olha só essa cena do Capitão Stacy chegando com o Peter, com a mãozinha nas costas. Vem cá, deixa eu te mostrar o filminho. Olha lá. Opa, tô errado, peraí. O filme é o caseiro que a gente... Opa, é... Mas... Pobre Capitão Stacy. Enquanto eles estão lá, a Gwen ouve alguma coisa, né? Pensa: de novo não, papai. Aí entra e fala: Peter, você tá aí? Papai, de novo não, para de trazer rapazes pra casa. A Gwen dá um abraço quase beijando o Peter, né? Aí ela inventou a desculpa e tira o Peter das garras do Capitão. Você acha que o Aranha é parça? O Aranha não é parça, não. O Aranha é um assassino, já matou um capitão. Mas enfim, voltamos para a realidade triste. O nosso amigo e amado por todos, Carnificina, eu acho que vai ter que ser declarado como campeão. O que, que ele vai ganhar de troféu, será? Isso, a gente tem que definir os três troféus aí, né? Troféus, né? Troféus. Acho que o troféu do Carnificina vai ser uma nova história boa, né, cara? Ah, ou é nova ou é boa, você decide. Carnificina, mas tem que ter um nome, o troféu tem que ter, tipo, no último teve a quenguinha dourada, o diploma de prata e o cérebro de bronze, né? Agora imagina se no próximo CF o cabelo de prata fica em segundo e ganha um cabelo de prata. É, o Venom no outro ganhou um cérebro de bronze. O Carnificina poderia ganhar um cérebro de dourado, né? Não, mas ele não come muitos cérebros. Não, eu acho que ele podia ganhar os tentáculos e dele se transforma no Monster Rock e na próxima a gente coloca ele. Os tentáculos dourados do Octopus. É, seria interessante. Ok. Em segundo lugar ficou o Octopus. O que o Octopus pode ganhar? Um troféu superior? Um troféu superior? Como que você representa? Ganhar um Dan Slot, Slot. Eu só falei isso pra irritar o Magari. Eu ia falar. A Carnificina ganhou. Já tô irritado o suficiente. Eu ia falar, mano, como que você vai representar o troféu superior da vitrine? É o Dan Slot de prata que você falou, velho? Eu acho, né? Porque. Olha, deve ser recíproco o negócio. Ok. E, em terceiro lugar, o Duende Macabro. Coisa. As lágrimas do Everton. A lágrima de bronze. Ganhei um Everton de bronze. O Everton de bronze. Muito bem. E com isso... A estratégia do Everton saiu pela culatra. Pois é, né, cara? Pelo menos os três primeiros. Imagina se ele já sai da primeira fase. Criar a página no Facebook lá, Duende Macabro Depressão. O John Romita, ele deixou, vamos dizer assim, as histórias do Homem-Aranha muito próximas com os quadrinhos de romance que ele estava acostumado a desenhar, né? Verdade. Pra Atlas Comics. E aí, quando tu pega as figuras femininas, né? Todas elas ficaram gostosas, velho. Até a Tia May ficou gostosa, velho. É impressionante. Ele tinha esse poder, né, cara? Até a Tia May. Até faz um pouco de sentido, né? Assim, realmente ele... Você gostosa? Não. Eu tô voltando ao assunto anterior aqui. Octopus concorda. Concorda, né? Octopus apoia, né? Cara, esse do Aranha, eu tenho um momento muito memorável da minha vida com esse jogo. Eu estava indo no shopping, ficava lá orbitando a máquina, né? Esperando ela ficar livre pra poder jogar. Aí os molequinhos jogando e tem hora que você liberta lá a gosma que você descobre que é o Venom, né? Sim. Aí eu só vejo o molequinho gritando: olha, o Venenom! Falou o cara que falava Wolverine. Pronto, lá vem você teimar com o Wolverine de novo. Deixa o Wolverine e a Lila em paz, cara. Então você é desses, Magaro. Que absurdo. Wolverine. E a Lila. Pô, mas se você pensar bem, ele não deixa de ter razão, né? Porque Venom, a origem da palavra, ele falou Venenom, Venom, na verdade. É porque ele tava aprendendo a traduzir ainda. Por isso que ele falou metade em português, metade... Na verdade, o que ele fez foi auxiliar o pessoal, porque ele falou as duas juntas. Ele falou português e inglês, pra quem entende inglês. Entendeu inglês, todo português. Isso, com olha certeza só. Ajudou. Ajudou pra caramba, não causou confusão nenhuma. Aí os outros presos ficam sacaneando. Olha o gorducho lá. Blá, blá, blá. E o rei do outro lado da cela assim: É músculo. Pô, um dos caras que tá preso é o que falou da mulher do rei. É, justamente. É porque agora no Horizonte, né? Um presídio só. Não é nem presídio, né? Isso aqui é no fundo da delegacia. Isso. Aí o rei fala que vai escapar, mas não pode dar na vista. Ele começa a forçar as barras devagarzinho pra escapar. Engraçado que essa página que ele tá... Eu tenho que girar as barras bem devagar pra ninguém perceber. A cara dele parece que ele tá pensando, tipo assim... Não é gordura, é músculo. Por que você aceita que é músculo, pô? É verdade, é. Calma, que risada, hein? Caraca, vai ser a risada do Andy Verde, velho. Você não tá familiarizado, não, né, com os programas? Não, eu assisti, não, eu escutei alguns podcasts, só que eu escuto muito aquele do Superior Homem-Aranha, quando vocês vão acompanhar a revista. Ah, tá, e o Mônio não. Se quiser, eu te mostro como é a minha risada de Duende Verde. É, fica à vontade. Pô, parece pra caramba mesmo, cara. Faz melhor que o William Defoe. Anos de treino, pô. Bom que já tem extra. É. Ah, a maldade. A maldade no coração. Então, Magari, pra começar o programa, sobe a música aí do espetáculo do Spider-Man. Ah, então você desse. Mas em português ou em inglês? Em português de Portugal, por favor. Incrível. Vivendo no limite, pelas teias a voar, nada o vai impedir dos vilões a apanhar. A cidade vai salvar quem a assombrar. Não há nada que o impeça do mal derrotar. Incrível, incrível Homem-Aranha. Incrível, incrível Homem-Aranha. E ele fala provavelmente cuspindo nela, porque ele não tem os dentes da frente. Caraca, velho, eu tô andando muito com vocês, meu, que absurdo. Não tem os dentes da frente, não tem os lábios também, pra piorar. É? Que beleza. Deve ser horrível conversar com esse cara, mano. Primeiro que você não deve entender vírgulas do que ele diz. As pessoas não esquecem meu rosto, né? Isso tem que ficar na edição, hein? Porrada vai, porrada vem, que descobre que o mendigo tem poderes adaptativos, né? Só uma pausa mais, Dante. Mendigo. Tira esse N do Dante do G. E aí ele consegue mobilizar, né, o mendigo assassino de Marte Mutante. O N. Uma daquelas... Aliás, acho que todas as válvulas que caíram do mendigo... ficaram vazias, porque aquelas coisinhas que estavam dentro saíram, né? E aí, Léo, beleza? Beleza. O que você tinha perguntado aí, agora há pouco? Eu tinha perguntado? Eu apertei se o Mônio tava aqui. Responda pra ele, Mônio. Tudo bom? Com a família, Maranhense, as crianças? O Mito tá na chamada, não acredito, cara. Vai matar o cara feliz. Do coração, mano. Tô muito feliz mesmo. Eu tô muito feliz mesmo. Tem gente que se contenta com tão pouco, né? Pois é. Como eu sempre digo, com todo respeito, mas como eu sempre digo, a felicidade é uma coisa relativa. Olha só, meu. Vou até postar essa frase aí no meu status. Beleza, então, gente. Obrigadão, Léo. Tá feliz? Opa, ele que agradece. Conheci o Mito, velho. É, que Globo, quase acredito. Ouvi a risada tônica ao vivo aqui. Presente. O Bode tá fingindo, tá sério aí, mas ele tá emocionado, que ele nunca imaginou que alguém ia ficar feliz com ele. Assim. Tô até chorando aqui, gente. Vocês não têm noção. Sabe o que eu acho muito assustador, cara? A aranha chega, bate e tal, depois ele fala... Você não percebe? Eu antes de descer pra correr em caverna, tá? Eu falei, você não percebe? Eu venci e começo a tirar a roupa. Se eu sou aranha, eu vou embora nessa hora, amigo. Qual é? Você é louco? Peraí, não esqueceu do que viu. O Kirby fez todo esse teatrinho dele, mas infelizmente o Homem-Aranha não tá nem prestando atenção, que ele ainda tá em estado catatônico, com aquela cara de... O que foi visto não pode ser desvisto. Isso porque a história, apesar de ser mais séria, né? Ela não mostra nada explícito, né? Mas o Kraven de vez em quando virava pro Homem-Aranha, né? Tal. E aí encenava, né? Eu atirei o rifle e dava um pulo, sabe? Vai ter. E aí eu saí pulando pelos prédios da cidade. E aí, pum, pula. Eu me agachava que nem uma aranha. Meu Deus! Se o Magali quiser, ele corta isso daqui, mas você tá insinuando que o Kraven fez um quintocóptero pro aranha, é isso. Ah, mas isso de ser o que vocês falaram aí, que eu tava tentando falar, mas pra variar eu estava no mudo. E realmente funciona, porque depois dessa história aqui, o aranha passa um bom tempo com medo do Kraven. Ele ouve a palavra Kraven, ele já se caga todo dia. Meu Deus! É o Kraven pulando, estava todos os meus pesadelos, aquele salto. E ele dava cambalhotas. Maiás! O Kraven explicando todo o plano. Primeiro perseguir você com o helicóptero. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vamos dar uma descrição breve do jogo. Basicamente, o Aranha tem que subir o prédio evitando as pessoas. Não, ele tem que resgatar as pessoas na janela, que dá ponto. E evitar as bombas. Tem bomba quando tá chegando. Exatamente. Quanto mais alto você vai subindo, você vai encontrando umas bombas. Fica mais difícil de fixar a teia e o Aranha só anda disparando teia. Esse inútil não sabe andar sozinho. Até que no topo ele tem que entrar numa janelinha, sei lá o que é do prédio, e tem o Duende Verde enchendo o saco, né, ali. Aí quando você chega lá, você faz tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ah, mas era bacana pra época. Você pensar que, ó, Atari, os jogos que ele tinha, aquilo lá era o máximo. Você tem um jogo do Homem-Aranha no Atari, aquela coisa de, pô, você põe pra cima, aperta o botão e solta a teia, você pode se balançar de um lado pro outro pra teia. Olha que bacana pro Atari. Verdade, eu verdade. Gosto desse jogo até hoje. Com certeza era bem melhor que o do Super-Homem, né, que tinha. Ah, não, qualquer coisa é melhor que qualquer jogo do Super-Homem, né? Se eu for ao dentista fazer uma obturação, vai ser melhor que qualquer jogo do Super-Homem. Isso aí, tratamento de canal é melhor que qualquer jogo do Super-Homem, tá certo. Isso aí, mas é mesmo. Como é que é? Qualquer jogo é melhor que qualquer coisa do Super-Homem? Não, não quer dizer. Não, aí não, já tô... Qualquer coisa é melhor que qualquer jogo. Não basta ser jogo, qualquer coisa. Aí já tá procurando confusão, né? Cara, tropecei na rua, é melhor do que um jogo do Super-Homem. Eu achei que eu que ia ter que falar isso, mas... Obrigado. O Dandan, Dundun Dungan, chega pro Homem-Aranha e fala: então, você tomou o antídoto? Ele fala: claro. Como é que é? Tomei todas bem atrás. Ah, eu vou lembrar disso toda vez que eu vou sentar. Pô, Aranha. E aí, a gente vê a carinha do Capitão América lá no fundo. Tem um submarino com correntes amarradas na cidade, na ilha. E aí eles estavam praticamente serrando o chão. Serrando não, né? Dividindo o chão lá e tal. E o submarino vai puxar a ilha pra longe. Exatamente. Porque bom, como eu falei no outro programa lá, a ilha é separada do continente. Exatamente. Ilhas são pedaços de terra flutuantes. É exatamente isso. Não é? De Lost, né? Ele gira a roda lá e... aí... pra devolver a cidade pro seu devido lugar, o Hércules faz o papel do submarino, ele amarra uma corrente gigante nele e começa a puxar a cidade de volta. Eu queria saber onde que ele tava se apoiando. Foi nadando que ele foi fazendo isso? Porque o que mostra aqui é que ele tá andando, mas aonde? Ele tá na parte da cidade. Não, não. É. Não, então, o que eu ia comentar é que eu estava lendo aqui. Essa cena aqui é tão ridícula que mais pra frente os caras fizeram um retcon e falam que isso aqui é só uma das histórias que o Hércules contava quando estava bêbado. Ah, a falta que o pão me faz. Um raio entrou pela janela fazendo curva e acertou a estante, derrubando apenas o óleo do tanto. Ok, nem chamuscou a estante, pelo menos, né? Nem nada. Não, ele mirou no óleo. Ou seja, criança, okay. Quando estiver chovendo, não fique perto de óleos de pântano. E aí o óleo cai em cima de um lugar que tinha um girino, né? Um girino. E esse girino vai crescendo e vira um dinossauro. Como todos sabemos, girinos viram dinossauros. Ok, né? Acho justo. Então, e aí alguns minutos depois ninguém ouviu o raio, não ouviu nada. Era um raio bem silencioso. O Connors volta pro laboratório e o Peter foi lá pra tirar algumas fotos, né, do laboratório e tal. E a hora que eles abrem a porta, tinha uma cobra tentando fugir, que ela pensa, ih, ferrou. E aí o Connors vê, né, que o óleo do pântano caiu lá onde tava o girino. Aí eles pensam, né, meu Deus, isso poderia transformar o girino num... Aí eles olham pra um rombo na parede e vê um dinossauro, né. Ele fala, um dinossauro. Eu acho que ele não ia falar dinossauro, ele ia falar num sapo gigante, né. Mas... Um sapão. Mas não é um tiranossauro, porque se fosse, esses bracinhos não serviriam pra nada, né. Pois é um girinossauro. Girinossauro. Adorei. Vamos para a grande final entre Canguru e Boomerang. Vejamos onde ela ocorrerá. Não vai ter luta, eles vão se juntar e fazer a dupla Outback. Eles vão brigar para saber quem é que vai ser o chefe. Canguru e Boomerang nos estúdios do Domingo Legal. A banheira do Gugu. Uba, uba, uba, ê. Uba, uba, e o legal é que enquanto eles lutam, de vez em quando uma voz grita, né? Um sabonete! O que que tinha nos estúdios do Domingo Legal? Eu tô gaguejando. Banheiro do Gugu. Banheiro do Gugu. Van Damme com a Gretchen. Será que tem um... Será que tem um táxi no canto? Então, lá no fundo ia passando sempre o Gugu disfarçado. Ele passava de um lado, voltava de outro. Gugu negro, Gugu no Gugu verso lá. Ô, Eric, como você acha que eles chegaram no estúdio pra eles conversar? Foi no táxi e no Gugu. É legal que a torcida que fica lá atrás podem ser todos Gugus, né? Cada um de um jeito. Pior, todos tiriricas. Nossa, Deus. Tem a banheira do Gugu de um lado, se você afasta um pouco, tem o concurso da gata molhada. De vez em quando passa o Van Damme tampando as partes, dançando com a Gretchen, assim, meio com vergonha. Quem tá narrando a luta é o E.T. Rodolfo. Nossa, Deus. Não, o E.T. Rodolfo tá acordando o pessoal que dormiu na luta. Nossa, vocês estão lembrando aí cada... Caramba, que coisa bacana que era. Quem que apresenta o Domingo Legal hoje em dia? É o Portioli? Portioli. É. Então teria que ter torta nas caras se fosse hoje em dia. Não, isso aí é passo a passo. Mas eu acho que tem, não tem? Não. Eu imagino o fácil, bumerangue pegando uma torta e jogando na cara do canguru. Domingo Legal era aquelas brincadeiras. Eu sei que a torta. Não, o Domingo Legal tinha aquela brincadeira saudável do cara sentado, vinha a mina com a bexiga estourar no colo do cara. Correndo e pulando. E a família toda almoçando, olhando pro televisão. Programa pra família toda. Eu falei do negócio da torta porque eu sei que é passo e repasso, mas tenho quase certeza que eu vi passando. Ah, pode ter também. Ele, de vez em quando ele pega alguma dessas cadeiras de torta. É, e o mais interessante é falar do programa Domingo Legal, não da... Eu acho que a luta seria o bumerangue e o urso competindo nos jogos do Gugu. Caramba, seria fantástico. Quem pega mais sabonete? Não tem outro jogo? Não, precisava ser esse. Pô, se fosse no Faustão, tinha as Olimpíadas. Ah, mas aí faz muito tempo, hein? Tá, mas na mesma época. Não, é, a gente tá falando... Apesar que tem até hoje as Olimpíadas. A gente sempre fala da época clássica dos personagens, então tem que ser da época clássica dos personagens. Se fosse no estúdio do Faustão, ia ter ele ficando gigante lá. A luta acaba com os dois sendo pisados. Eu adorava a Ponte do Rio que cai, vocês lembram? Que tinha os caras que ficavam atirando com canhão. O mais legal era as frases de efeito. É, não sei o quê. A gente tá discutindo quem ganha. Domingo Legal ou Domingo do Faustão? É, nesse caso, eu acho que o Domingo Legal era mais legal. Daria o nome, senão era propaganda enganosa. Não é? Só do Faustão, o legal era as Olimpíadas e a vida descansada só. No Faustão, o Faustão já entrevistou PVC falso. No PVC não, PVC é o cara do futebol lá. PCC falso? Não. Não faço a menor ideia. Duvido que o Van Damme tenha ido no Faustão. Exato. Duvido que o Van Damme tenha ficado empolgado no programa do Faustão. O Gugu participava do filme dos Trapalhões. O Faustão estrelou um filme. Ele e o Sérgio Malandro. É, ele cantava uma música fantástica do Ovo. A música do Ovo? Você sabe que esse filme fez o Faustão falar que nunca mais ia trabalhar com cinema na vida dele, né? Pois só é. Só mas a música é tão boa. O Gugu, ele contracena com os Trapalhões. O Faustão contracena com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro é uma lenda, rapaz. Ao respeito. Realmente. Ele é o... Realmente ele virou é uma lenda, do... mas não é quatro. Realmente virou luta do Sérgio... Do Goku. Oxe, já fala Goku. Do Gugu com o Faustão. Ó, eu sei que o Gugu era falso pra caramba, tá? Já não, falso, falso é o Faustão. Mas eu acho que o Gugu ganha. O programa dele ganha. Pois bem, isso virou briga do Gugu com o Faustão mesmo? Tem uns 20 minutos já. Mas o programa do Gugu era muito melhor do que o do Faustão. E olha que era ruim. O programa do Faustão era só a gente cantando, cara. Só você ficar vendo o passado de artista. Não, tem. O Faustão nunca deixava o pessoal completar uma frase. Não deixa até hoje. Ele falava reclames do Plim Plim. Isso aí pode ser uma vantagem, né? Que é... Ah, o Gugu cantava o Pintinho Amarelinho. Ah, pô, agora você puxou uma aí que... O Faustão tinha o Caçulinha. O Gugu tinha o... Não tinha um moleque mini Gugu lá? Mini Gugu. É, esqueci o nome dela. Eu ia falar que o Gugu tinha revista em quadrinho, mas o Faustão também tinha. É, não, na hora que eu perguntei se virou luta mesmo, eu tinha pensado isso, é, os dois tem... Por que eu tô pensando se os dois têm revista em quadrinho? Virou uma batalha do Faustão mesmo? Tá, então calma aí. Vamos só fechar essa luta aleatória aqui que tava do Canguru e Bumerangue e a gente fecha do Gugu e Faustão. É isso, vai pro importante. Fechamos por aqui e... Por hoje é só, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Ganhei o dia. Oh, boy, né? Ai, meu Deus. Ai, me foi demais. Aquele foi o melhor mesmo. Eu nem sei se o último melhor momento era engraçado, mas a gente tá rindo demais. É o último momento que eu tô numa história triste pra cacete. Gente, então, muito obrigado a todos aí que acompanharam a gente ao longo de toda essa história dos podcasts do Aracnofan, né? Queria agradecer... 100 meses de TweepView, TweepCast. 100 meses, é, exatamente, 100 meses aí. E além de dos outros programas, eu até tinha anotado mais ou menos aqui, são mais ou menos 145 horas de TweepCast. Se somar com todos os programas, a gente tem cerca de 793 horas de podcast. Isso dá, em dias, 33 dias. Se você trabalhar 8 horas por dia ouvindo TweepCasts, você vai trabalhar 99 dias. Não fala em trabalhar que me dá gatilho. Se você trabalhar só de segunda a sexta, isso dá 4 meses, quase 5 meses de trabalho, só ouvindo podcast. Então é muita coisa. Então eu queria agradecer a todo mundo que ouve os programas, seja quem comenta, quem não comenta, quem compartilha com os amigos aí, quem apoia a gente lá no Padrim, né, com algum valor financeiro para ajudar o site, mas quem também não pode apoiar e compartilha o programa igual eu comentei e tal. Esse programa chegou até aqui, por mais que a gente faça como um hobby, sem preocupar muito de, tipo assim, ah não, a audiência não tá muito alta e tal, é, cada pessoa que ouve ali conta, né? Cada comentário que a gente recebe de tipo, ah, eu ouço vocês e tal, é muito legal a gente ver esse tipo de coisa, porque como são poucas pessoas, pra mim é sempre uma novidade muito grande quando aparece alguém falando que ouve os programas, sabe? E também, como o Eric esquece tudo, sempre é uma novidade pra ele. Exatamente. Até... Puxa, você ouve, mas eu te falei semana passada. Putz, é que eu esqueci, mas... É, exatamente. Você ouve. É melhor ainda, né? Se parar pra pensar. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que ouve, mas não só todo mundo que ouve, né? Mas todo mundo aí que... Os surdos também merecem. Programa... Inclusão social. Inclusão surdão. E, mas também a todo mundo aí que vocês ouviram os depoimentos ao longo do programa, né? Que assim, o site e os podcasts e tudo existe justamente graças a todo mundo aí que contribui de alguma forma, né? Até algumas pessoas que nem fazem mais parte da equipe por razões da vida, né? Às vezes a pessoa não tem mais tempo por algum motivo e tal. Mas assim, o site só chegou até aqui por causa tanto dos ouvintes como de cada um que participa, né? Cada um que vai 11 horas da noite gravar podcast sobre uma revista que a pessoa nem gosta, sabe? O Magari editando o programa aí, um atrás do outro, dois programas por semana, uma maluquice danada aí, Moni fazendo vitrine, enfim, é muita gente envolvida. Eu fico com um pouco de dó aí do pessoal dos views, porque, tipo, o João, o Maurício também grava de vez em quando, é muita história fraquinha, sabe? Então, assim... pode incluir os Slatsk também, que tem uma coisa. É, exatamente. É verdade. Mais quantidade do view, não. Tem razão. Então, assim, o site só chegou até aqui. Né? A gente nem tá fazendo ainda aniversário do site, que em janeiro de 2021 são os 10 anos do site, né? Outra comemoração aí. Mas a gente não vai chegar até lá. Vamos ver o que o Corona deixa a gente. Cara, acabaram de descobrir outro vírus lá na Paris, lá na. Perto da. Do Big Bang? Do Big Bang. Bom, vírus Straczynski. Enfim. Então, queria agradecer a todo mundo e eu realmente tenho esperanças que esse projeto vai muito longe ainda. A gente tem ideias novas aí e tal pra implementar. E eu fico um pouco mais animado em saber que o programa começou quando o Magaren e o Mônio tinham a idade que eu tenho hoje, sabe? Então, pelo menos mais 10 anos eu acho que eu aguento. Eu espero que você chegue com a nossa idade melhor do que a gente tá. Ah, essa parte é fácil. O Mônio, claro que eu só falei de consideração, porque é claro que isso é a idade que ele fala que tem, né? Não é que realmente tem. Bom. Não, é que ele entrou no site. Bom, enfim, Siga a gente nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, é tudo, todos os lugares a gente tá como Aracnofan. E eu acho que é isso, né? Vocês querem falar alguma coisa? KDC? Não. Sei lá. Não, tô bem. É, estou já falando tão bem aí que eu tô com medo de estragar. Tão bem que eu tô com medo de estragar. Bom, fechamos por aqui? Sim, fechamos. Fechamos, então, mas não esqueça que abriu era uma mãe. Voltebol. Até mais então, gente. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço.